pega 5 e meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Tá começando a edição do Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de BV Financeira. Crédito com desconto em folha. Ligue 3637888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Em nome também de Esser Construindo com Valor. Em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos os senhores que estão aí. É líder, pelo amor de Deus, chupa todo mundo. E aí, Suíno? Ô, Dodô. Beleza, Dodô? Opa. Garoto. Aqui é Palmeiras, RG. E aí? Bate no peito e fala o Palmeiras é líder. Bate no peito. Palmeiras é líder. E desanimado. Líder pra cacete. Hein? Chupa aí, ó, trouxa. Fiquei no vácuo. E chupa todos que secaram ontem. Chupa. Quem tá fala aí, ó. Tudo bem, Domênio? Tá, aqui tem, você, uma, aqui tem um monte aqui. Ah, eu não saco antes de você. Antes de você. Antes de você. Verdade. Não é assim. Antes de você. Cacete, 10 vezes você já falou antes de você. Fala logo, menino. Fala, porra. Fala. Como eu era antes de você. Antes de você das manchetes, eu quero reproduzir agora, coisa de 20 minutos atrás no estacionamento, uma pessoa veio falar comigo, um depoimento tão emocionante. É sério, eu quero... a pessoa mandou avisar vocês. Eu fui pegar meu carro no estacionamento agora, e um cara veio falar comigo. Eu esqueci agora. Você esqueceu meu nome será Ricardo Rafael Mondian. É. Filho de libanês com armênios. Ele até me falou. Ou é Rafael ou é Ricardo Mondian. Ele falou, você não sabe a importância que o Estádio 97 tem na minha vida? Que o cara teve um câncer no pulmão. No pulmão? Há 7 anos atrás. E ele falou que, pô, quimioterapia, depressão, remédios fortíssimos. Ele falou que a única alegria do dia era 5h, 5h30, quando ele já ia começar o programa. Caramba. Legal. Coisa de 20 minutos, mano. Verdade. E ele falou, olha, pô, manda um abraço pro Mano, pro Domênio, um abraço pro RG, ele aí. Isso aí, mano. Pro Bento, legal. Pro Sombra, pro Landucci. Obrigado. Cara, que abração, coisa... aí, mano. Valeu, mulher. Às vezes a gente não tem noção, né? Muito bom saber que a gente... Até onde o programa pode ir, né? Proporciona o bem pro... Uma pessoa falar que tá com câncer no pulmão, ele falou que perdeu um pulmão. Ele vive sem um pulmão. Legal, legal. E falou, e ele até falou, olha, eu queria muito ir num programa aí, que eu queria contar no ar o meu relato. Eu falei, pô, com o maior prazer, cara. Então, desculpa, é Rafael, Ricardo Mondian, um grande abraço pra você. Fala aí, o cara me emocionou. Pô, oh, que legal, mano. Juro por Deus. Bem-vindo ao mundo do rádio, esse é o rádio. Não, o cara me emocionou. Porque esse é o rádio, esse é o rádio. São coisas muito fortes, né? Sim. Então já, é a coisa que extrapola um pouco... O programa, né? Não, pô, de fato, Benja, porque a gente tá acostumado aqui só com patada, principalmente do Fernando. E olha pra ele e fala, vocês são uns merda, etc e tal. Aí vem um ouvinte com esse depoimento. Ah, legal. Fernando falou isso? Porra, diariamente. É, você não chega cedo. Chega cedo que eu tomei hoje dele. Eu tomei uma dele hoje. Se ele fala, não é possível. Fui pedir a senha do corpo, que todo dia que tem que ficar a ponta do gás. Ele falou, é a mesma coisa, sai daqui. É a mesma coisa, que você quer pôr o corpo. Falou assim? Mas não falou palavrão? Falou. Ah, bom. Não é ele. Olha, nunca falou assim comigo. Eu... Nunca. É porque você nunca entra na sala dele. Você nunca precisa falar com ele. Opa, já. Sabe como eu entro, que é legal? Pouquíssimas vezes, mas... Quando você precisa falar com ele, você pede pro Sombra. Quando é a Sombra que toma quando fumada. Quando eu entro, quando eu preciso falar com o Fernando... Quando eu preciso falar com o Fernando, eu achei a fórmula. Eu entro com uma cadeira e um chicote. Não, eu só falo com ele através do meu advogado. E às vezes um dardo tranquilizante. E o William Nelson é tão diferente, né, cara? É o William Nelson. William Nelson. Soletri. Tão diferente, né? É o cachorro dele. Que aliás, eu coloquei... Eu adoro o cachorro do Fernando. É outro assunto, mas eu coloquei... Fugir. Eu gostaria que o senhor respondesse a uma pesquisa que eu coloquei na minha fanpage. Tá bom. Acho envolvido. Que o Vilela mandou pra você. Não sei se ele respondeu. Ele respondeu. Ele não vê com as coisas que a gente manda. Ah, não. O Vilela até bloqueei no WhatsApp. Não, mas é um negócio muito legal. Eu queria saber quem que você... desses aqui que estão aqui... Que eu mandei aqui, aliás, obrigado. Olha, muita gente participou. O Vilela mandou a letra de Eduardo e Mônica do Legião Urbana. 6 mil pessoas, eu coloquei a coisa há 2 horas atrás. Duas horas atrás que eu coloquei a pesquisa, 6 mil e cacetada que votaram. Quem você traria de volta para um último concerto? Vai dando só vale um. Coloquei. Só vale escolher um. Só anotar na caneta pra mim. Não precisa. Whitney Houston. Não. Michael Jackson. Johnny Cash. Bom pra caramba. Kurt Cobain. Não. Frank Sinatra. Puta, Elvis gênio. Presley. Gênio. Amy Winehouse. John Lennon. Gênio. Bob Marley. Gênio. Jimi Hendrix. Geniaço. James Brown. Geniaço. Fred Mercury. Tem que escolher um. Jimi Hendrix. Ó, do lado do que Bob, você é louco? Eu falei, não falei? Falei, o Benjamin vai escolher o Jimi Hendrix. Ah, Bob falei, Marley. Falei, não falei? Falei. Você escolheu o Bob Marley, mano, passo, pra ver? Bob. Imagina eu ali na primeira fila vendo o Jimi Hendrix. Frank Sinatra. O Frank Sinatra também, putz. Purple Haze. O Rudy, não sei, o Rudy não. Não, pô, eu, Michael Jackson, Johnny Cash, eu gosto também. Né? Você nem sabe quem é Johnny Cash. Pô, eu tô te falando, pô. Ele queria que eu ilustrasse. Johnny Cash, pô, aquele CD, aquele CD que ele gravou na prisão, eu conheço Johnny Cash, pô. É igual do Johnny Cash. Você que gosta. Pior que eu gosto, cara. Ele queria uma noite ilustrada. Não, eu conheço. Tem um CD dele que ele gravou na prisão, tonto. Procura aí. Tem, pô, tô te falando. Não fala isso que eu... Eu assisti o filme dele. Eu gosto mesmo. Queimação de Johnny Cash, coitado, tá se revirando o túmulo. Eu gosto dele e do Dodô do Pixote. Fala igual pra você. Ouça Johnny Cash cantando Redemption Song do Bob Marley. Johnny Cash é sensacional. Johnny Cash é sensacional. Foi sensacional. Eu tenho meu Spotify aqui. Não tem. Pode pegar. Se eu não tiver, ué, me expulsa do programa hoje. Tem tanta gente aqui sensacional nessa pesquisa. Não tem. Mas eu tô te falando que eu gosto. Lembro aqui de olhar. Confia em mim. Você tem que ser processado. Rapaz, tem muitos comentários. Mas tem, não, mais tem belo Johnny Cash. 130 e poucos comentários aqui. Ferrugem. Mas eu não lembro de olhar nos comentários aqui nenhum que votou na Whitney Houston, cara. Chato pá. Não é. Ela tinha uma baita voz, mas cada música é mais chata que a outra. Não, é chato. Chato pra você. Cantava, né, Benjamin? Chato. Mas quantos votaram na tua enquete? Ah, votou 130. Na Whitney Houston, quantos? Então, tô tendo. Não achei. Não, eu não tô errado. Eu não achei. É cantora do Baiuca, né, velho? É música pra casamento. Ah, aquela coisa de sempre lá. E aí tem muita gente, Baiuca, né? Tem muita gente que fala aqui que tem mais artista pra citar, mas é que não. Lógico que tem. Tem o Prince, por exemplo, poder entrar. Mas não dá pra pôr todo mundo morreu. Tem cantoras que que foram alguns que colocaram. Tem cantoras que têm vozes incríveis, como a Whitney Houston, como a própria Amy Winehouse. Elvis Presley é um cara que citaram bastante. O Raul Elvis, Frank Sinatra e Michael Jackson, que são mais votados. As músicas que elas cantam. E o Fred Mercury. Não são um pé no saco, são um joelho, pé, a perna, um fêmur. Quem? Você tá louco, Amy Winehouse, chato paca. Apresenta pra ele a Mona Dance Somebody, ver se ele acha. Ele não sabe, ele só conhece aquela do guarda-costas. Olha aqui, ó. E nessa lista aí falta a foto do Fabinho dos Travessos e o Claudinho do Claudinho Buchecha. Você não conhece, mas olha, tem uma música que é um clássico, essa música aqui, ó. Vou mostrar pra você. Isso aqui é sensacional, foi regravado por Chaka Khan, que é uma diva. Vamos ouvir, e é uma das regravações. Pode falar. Eu sou muito mais ouvir ver o show da Donna Summer, se fosse pra voltar, do que a Whitney Houston. Donna Summer é rainha. Nossa. Calma, vou colocar lá na frente, aquela começa lenta. Aí, ó. Você tá louco. Não, não piorou nada. O começo era melhor. Aqui, ó. São uma das raras regravações que ficaram muito boas. Né? Meio Corona. Corona é bem mais legal. Tá louco, Corona. Olha isso aqui, ó. Olha o vocal da mulher, vocês estão malucos. Eu acabei de falar. Ela vai na praia da Chaka Khan. Vocês estão loucos, vocês não conhecem música. Acabei de falar. Ah, você tá louco, velho. Falar que é ruim. Ruim não, é horroroso. Ó, aqui o seu Bento falou, ó, o seu Bento aqui, ó. É louco. Sabe o que tá falando? Sabe o que tá falando? Deus, pelo amor de Deus, perdoe o Benjamin. Perdoe, é verdade. Sabe o que ele tá falando, cara? Ó, o cara tinha que aparecer na cama dele à noite. Você tá de brincadeira. Nossa, que merda. Você falou que eu não canto. Bom, chega. Vamos às manchetes. Vamos falar do líder. Vamos ao líder. Que mal, Palmeiras. Vamos falar do líder. Fechou pra todo mundo. Líder. Do destruidor dos rubro-negros. É isso aí. Exatamente. Mas destruímos todos que vieram. Destruidor de rubro-negro. Tudo bom, é? Que rubro-negro que vocês já pegaram? Flamengo. Atlético do Paraná foi o primeiro, foi de 4. É. Curitiba. Não, Curitiba não é rubro-negro. Curitiba não é rubro-negro, só a anta. Pegamos Flamengo. 2-1 na casa dos caras. Quem mais sobrou? Pegamos o Sport ontem. O Flamengo. E falta um ainda, falta o Vitória. E o Flamengo. Não é isso? Vitória. E o Santa Cruz também. Santa Cruz já jogou só anta. Não, mas Santa Cruz ganhou. Não, mas Santa Cruz é. Mas tem vermelho e preto. É tricolor. Ah, mas tem também. Não, Santa Cruz é tricolor. Eu falei rubro-negro. Nós pegamos. Dos quatro também, nós pegamos três e enfiamos Guasca. Ô, Beijão, que coisa feia fazer isso no microfone. O Parmeira ontem foi lá, atropelou o Sport. Atropelou o Sport ontem. Primeiro gol que tá aparecendo no nosso site agora. É. 97fm.com.br. Que golão, hein? É. Não, foi um gol que o goleiro deu uma... Né? Enfim, colaborou. Ah, mas vou dizer igual pra vocês, esse Gabriel Jesus realmente ele tá jogando muita bola. Bom. Porém, esse Roger Guedes aí é um achado, hein? Bom. E infelizmente tomou cartão ele, o Gabriel no jogo do Alberto Guedes vai dar um carrinho na lateral com 3-1 também, hein? Mas o cartão que o Gabriel Jesus tomou ontem lá foi injusto. Muito injusto. Foi injusto. Eu acho que ele deu o drible lá, aí ele tomou a cotovelada. Tomou uma cotovelada meio no queixo e aí foi reclamar. Foi lá e deu amarelo pros dois. Você já tá na idade de saber, mano, você já não é mais uma criança, que o mundo é injusto. Bom, mas fala aí, sobre então. Aí o problema, né, Domênico, foi que muitos desfalques agora pro próximo jogo. Ah, vou se ferrar, hein. É, Gabriel Jesus. Cala a boca. Roger Guedes. Fica quietinho. Sabe o Moisés, que saiu com... uma fisgada. É, o Moisés ontem, é preocupar, é uma preocupação também, né? Thiago Santos também, mas nem tudo é ruim, né? O Dudu volta contra o Santos. Dudu não jogou e pode jogar, né? Pode jogar. É isso aí, Domênico, 25 pontos, só terça-feira agora que vem contra o Santos na Arena. 28 pontos. Isso aí. Tinha 25, foi 28, tem 3 a mais que o Corinthians hoje, que tá na segunda posição sozinho. É, e um saldo um pouquinho melhor, né? O saldo vai ser 4 gols a mais que o Corinthians, né? De saldo. Também. Né? 16 a 12. E ontem o que aconteceu com o Parmeira? Tomou gol, não se abalou, né? Logo na sequência foi pra cima, depois fez o terceiro, também poderia ter feito mais dois. Até pelo próprio Gabriel. O Gabriel Jesus perdeu uns dois gols assim mais certos, né? Não pode perder, poderia ter complicado. É normal, mas ele perdeu os gols. Pelo menos ele fez. O Gabriel participou dos 3 gols. Ele deu o passe pro primeiro gol, pro Eric. Fez o segundo gol e sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti. Ele queria bater, aí o Clayton pegou a bola e falou, deixa que aqui é com nós. Tá numa fase. É uma ordem veio do banco lá. Espetacular. Inclusive o Edmundo o Edmundo, que foi um grande ídolo da torcida do Verdão, um animal, o eterno animal do Palmeiras, deu a declaração de que ele tá numa fase que ele tem que ser titular das Olimpíadas. É, mas agora vai começar o que aconteceu com o Neymar. Tem que jogar fora pra mostrar que é bom. Já começa esse papo. Pra mostrar que é bom, pra mostrar que é o cara. Mas eu ainda porque acho, aqui é fácil. É igualzinho. Eu não lembro o Neymar com quantos anos foi pra lá. Acho que foi com 20, né? 21. Foi com 21, não foi? Ficou 3. Conseguiu ficar 3 anos aqui, né? É, eu acho que o Gabriel ainda é muito cedo pra ir embora. Não sei, é uma opinião minha. Mas como o Neymar também. Já era novo. Estão falando da pressão, né? Que a pressão era tão grande que o cara teve que ir embora. Não tem, não aparece. Aí quando aparece, pronto. Tem que ir embora. É um baita, tem muito a crescer ainda, é moleque ainda, né? 19 anos agora, recentemente feitos, né? É, mas não cresce mais. O que cresceu, cresceu, né? Ai, que piada besta. Tá te zoando, viu, Lolo? O futebol pode crescer bastante, né? Isso ele ficar aqui, viu, Domênico? É, eu não sei, viu, mano? Estão pegando pesado, né? Porque a galera tá vindo. Aí ele não sai agora, não, viu? Não, ele declarou ontem à noite aí que ele já definiu, ele já decretou que quer permanecer até o final do ano, pelo menos. Mas eu acho que até o final do ano ainda é pouco, Domênico. O Gabriel Jesus podia ficar pelo menos até mais o outro ano, né? Pelo menos até o final do outro ano, sim, né? Tem alguns exemplos aí de jogadores que saíram do Brasil e deram certo, e tem outros que não. Por exemplo, eu via no Neymar, quando ele estava no Santos, a maturidade para chegar já num Barcelona, que era o time que ele acabou acertando, e já chegar lá e estourar. No Gabriel Jesus, por mais qualidade que ele tem aqui, Domênico, ele ainda não é aquele cara que já tá com o status que o Neymar tinha no Santos. E o Neymar chegou como reserva, né? Então, chegou como titular, não, mas já chegou pra ser titular. Ele foi preparado ali pra se adequar, talvez, a falar um pouco melhor espanhol, etc. Quando eles sentiram que o Neymar tava pronto, colocaram pra jogar. Agora o Gabriel Jesus, cara, é um moleque, velho. Você vê até nas declarações dele, por mais que ele possa parecer maturo, Maduro. Você falou maduro com maturado. Maturidade, era de maturidade. É, por mais que ele possa parecer maduro nas declarações que ele dá, Domênico, e até inclusive a mãe dele é uma pessoa que auxilia demais ele, mas você vê que é um moleque ainda, que é um menino que se chegar hoje na Europa pra jogar em qualquer clube, independente de ser top ou médio, é um moleque que talvez não vai estourar logo de cara, assim como aconteceu com o Lucas quando saiu do São Paulo. Com quantos anos foi o Ronaldo Fenômeno foi embora? Mas é o que eu tô falando, Benjamin. É, isso aqui não é uma receita de bolo. Então, que você vai lá e fala, não, é que o moleque você vai só lá. Pega sempre os que não dão certo. Não, pelo contrário. Eu até inclusive analisei. O Neymar, que é um cara que deu certo e saiu com a idade do menino, E tô analisando agora o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, ele tem todo o potencial pra chegar lá e fazer aí, talvez, o que ele tá fazendo no Palmeiras? Tem. Só que hoje, Domênico Gato, não adianta só pensar que a vida de um jogador, quando ele se transfere pra um outro mercado, é só falar, não, ele só vai sair da Barra Funda e talvez vá jogar em Turim, por exemplo. Vamos supor que ele vá jogar na Juventus. Não é isso só, gente. É uma série de fatores que cercam o atleta, família, amigos, estrutura que o cara possa ter, isso daí vai pesar no rendimento dele dentro de campo. Um que teve essa situação e foi extremamente prejudicial foi o Jean Chara. Tanto... Mas você nunca jogou. Não. Tudo bem, meu. Isso aí é ruim, bem... meu. Não, pera, deixa eu terminar. Era um cara que tinha... Era um cara que tinha... Ótimo jogador, hein? Era um cara que tinha expectativa no Santos, era um moleque que todos acreditavam que tinha um futuro. E aí o pai entrou no circuito, fez, tirou o moleque de lá, porque ele tinha que jogar fora, ele tinha que jogar na Itália, blá, blá, blá, e foi pra lá e deu no que deu. Agora eu posso falar? Ele pode, lógico. Jean Chara não pode ser colocado nesse exemplo. O menino nunca jogou. Ele foi produto de um marketing mal feito. O Neymar jogou, apareceu, jogou. O Ronaldo apareceu, jogou. O Gabriel Jesus tá jogando, é o artilheiro do Brasileirão. Era isso, são coisas distintas. Ah, não são distintas. Como não? Você está comparando Jean Chera com o Gabriel Jesus? Estou, não, comparando situações. O Jean Chera era uma expectativa, uma esperança dentro do Santos. Por que que era? Porque estava jogando nas categorias de base. Jean Chera era um produto de marketing. O Gabriel Jesus você está vendo jogar, o Neymar você viu jogar. Ele não jogou, mas deveriam esperar jogar, né? Agora, é isso que o RG quiser. Então, mas isso é óbvio, pelo menos deveria esperar. Por isso que eu falo que é uma comparação que não tem nexo. Precipitadamente, não, tem nexo sim. O Deco saiu daqui com 18 anos, nunca mais voltou com 34. Fez uma carreira monstro na Europa. Saiu com quanto? 17, 18 anos. O Deco uma vez numa entrevista contou pra mim que ele ficou no avião sabendo pra que time que ele ia jogar. Caramba, quando ele foi pra Portugal, ele achou que era um time de um avião e descobriu que era outro. Olha a carreira do Deco lá fora. Barcelona, campeão de Champions League pelo Porto, jogou no Chelsea, se naturalizou português. Seleção portuguesa. Jogou na seleção portuguesa. Vice-campeão da Euro, porque ele tava lá, né? Aí você pega Ronaldo Fenômeno, saiu daqui com 17. Foi jogar na Holanda. Olha a carreira do Ronaldo. Você pega o Neymar, saiu agora, foi pro Barcelona. O Ronaldo saiu com 17? O Ronaldo saiu com 17. Aí. O próprio Alexandre Pato saiu do Inter com 17, teve até que esperar. Kaká. Então, o Kaká também saiu de São Paulo. Não, o Kaká foi mais velho. Ele saiu jovem. Ronaldinho Gaúcho. O Kaká não saiu com 19. O Kaká não tinha 19. O Kaká tinha 19 e 20. Achei que o Kaká tinha mais. Ronaldinho Gaúcho, foi, se deu bem. Então não adianta pegar só caso de que der errado. Pega os que deram certo. Então se pegar esses que deram certo, o Gabriel vai embora. O negócio é o seguinte, se vier a proposta de Real Madrid e Barcelona, porra, tá louco que o moleque não tem que ir. Pra gente que torce aqui no Brasil, lógico que você fica chateado. O torcedor do Palmeiras fica chateado, lógico. É mais um, a gente... Isso é irreversível. Apareceu um jogador bom no Brasil, a Europa vai levar. Não tem jeito. Para de ficar criando ilusão. Ai, vamos segurar nossos craques aqui. Primeiro que nem eles querem ficar. Gente, o Caleri deu uma entrevista que a Argentina e brasileiro é, falando assim, pô, graças a Deus, agosto, setembro, eu tô na Europa. Então se a China vier, leva, é isso. Pagar, se pagar, saiu. Leva. Não. Eu não falei isso. Ué, dinheiro, dependendo da proposta. Dependendo do jogador, vai pra China. Nós estamos falando agora de um jogador que se não pode a mídia, sair pra China. Não, que mesmo segundo... que o dinheiro seja maior, então, ele não pode ir pra China. Uma coisa, né, você, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele até pode ir, mas seria uma burrice. Mas a gente tá num dia errado. Eu não falei China. Mas o RG tá no dia errado. Jean Chara, China. Ô, meu, se liga. Se é dinheiro, a China chegar com 6 milhões, o cara vai, porra. Qual é a diferença? Não, China, por exemplo, o Giovanni vem proposta. Porra, isso é engraçado. Quer dizer que não... Posso terminar? Pode. Obrigado. Um jogador que é disputado pro Barcelona... É mais cordial. Um jogador que está sendo disputado pro Barcelona, Real Madrid, Manchester, Inter de Milão... Esse jogador tem que ir pra China? Óbvio que não. O jogador que não tem esse primeiro escalão da Europa e vem a propósito da China milionária é outra história. Aí se vier só da China, por exemplo, não tem que ir embora. Só da China. Não, mas teria que ir embora? Não, né? Espera que vai vir do Real, do Barcelona, então, vai vir. Mas ninguém tá falando de China pro Gabriel Jesus. Não, tô dizendo se vier. Não se vem, vier, o não vem. Dizer, se vier. Não é vem, não vem. É que nem o Neymar, gente. O Neymar tinha um sonho de querer jogar no Barcelona. Conseguiu. O Real Madrid ofereceu mais. O pai dele, na época, queria que ele fosse pro Real Madrid. O Wagner Ribeiro queria que ele fosse pro Real Madrid. Ofereceu, falou que vai oferecer uma grana maior pro Gabriel para não perder então, de novo. Só que o Neymar tinha um sonho. que era jogar no Barcelona. Ele tinha um sonho no pré-contrato, né? Ele... Ah, mas o pré-contrato ele assinou... jogou aquela final. O Gabigol é pra jogar na China? Não, também não. Também não. Veio uma proposta da China pro Gabigol? Veio. Ele aceitou? Não. Eu tô perguntando se veio. Isso. Tô perguntando se veio a proposta. Ele aceitou? Não, lógico que não. O Lucas Lima veio a proposta, ele aceitou? Também não. Sim. Mas agora, eu tô dizendo, mais veio, né? O Giovani veio, ele aceitou? Aceitou. Né? O Jadson veio, ele aceitou. O Renato Augusto que o veio, ele aceitou. Deixa todo mundo nervoso. Porque são jogadores que não vão mais jogar em time de primeira escala da Europa. É. Bom. Peraí, eu queria falar uma coisa. Não, sim, eu ia concluir o jogo. Mas, calma, ele vai melhorar. Com relação ao time do Palmeiras, eu quero dizer o seguinte: o Palmeiras vai ter um sério problema aí pra enfrentar o Santos. Na outra terça, olha só, na outra terça, hein? Incrível. Por que ele faz o jogo de domingo, porra? Eu não sei o que esses caras não fazem. Porque não dá tempo de desmontar a igreja. Hã? A igreja. Evento evangélico na arena. Foram vocês que pediram. É. Não, vocês não. É, eu não pedi nada. O torcedor não pediu nunca nada disso aí. Foi, mas esse é o problema de vender a alma pro diabo, velho. O porco pediu. Não, não. Torcedor não. Não, o porco. Você falou eu sou torcedor. Não, você é representante do porco. Aqui vocês são torcedores. Aqui você é torcedor. Torcedor. Aqui você é. Não, eu não sou nada. Aqui você é remunerado por você. Você é, você é sim. Remunerado porra nenhuma. Quanto que eu ganho do Aí vocês, não, vocês não, pediram, não, vocês não, pediram. Não fala isso, não, que os caras podem acreditar e é mentira. Você é sim, menina. Sou remunerado pela Rádio Energia 97. E pelos casamentos que você faz. É, e trabalho pra cacete. Graças a Deus. Só passar a informação. Palmeiras nunca me pagou nada. Deixa o. Eu falo do Palmeiras de coração, então, porque o seu é outra coisa. O seu Benga. Foi legal você esclarecer isso. Vai ter um evento evangélico no final de semana. Pelo amor de Deus, eu que vou participar. É, no final de semana inteiro. Tudo? É, vai, pegou tudo lá. É a igreja do Zé. É, a igreja do Zé, vai ser parceiros do Zé. Entendeu? E o Palmeiras, pra não jogar no Pacaembu, jogou na terça. É melhor jogar no, vai na pagar aluguel, né? Jogar na arena. E o que fazer, amor? Tem que fazer. Fazer o quê? Bom, o Palmeiras tem sério problema. Tem dois jogadores titulares hoje, absolutos do Palmeiras, que não jogam contra o Santos. Praticamente o ataque inteiro não joga contra o Santos. E é melhor, quanto mais tempo tiver, mais os meninos recuperam. Tá tudo bem, vovó. Não, eu não tô dizendo com relação a isso. Não sei nem se vai recuperar o Moisés, hein? Ninguém sabe se ele machucou mesmo. Moisés ontem, do jeito que saiu, do jeito que saiu, não deve jogar. Como ele chama? Xavier. Moisés. Eu acho que vai recuperar. O cara abriu o mar, não vai recuperar uma contusão. Ó, isso que é o bom de ter elenco. Porque, por exemplo, não vai jogar aí tudo bem, mano, o Moisés, vai colocar o Cleiton Xavier. Não vai jogar o Gabriel Jesus e o Roger Guedes? Você põe lá o Barrios e coloca o Rafael Marques. Ou o Dudu. Vai jogar o Dudu e o Eric. Deve então, ser o Eric também, que é um puta jogador. Dudu, deve ser mas Dudu, o Moisés, ninguém deu certeza. Ele vai fazer um exame ainda. Não, mas se não jogar... É, mas eu tô dizendo assim, do jeito que eu vi ontem ele saindo, de meter a mão lá na coxa e não conseguir pôr o pé no chão... Volta otimista. E urinou no calção. Eu sei que o senhor tá otimista, eu também gostaria de estar otimista, mas do jeito que eu vi ontem, eu não sei. É porque teve um repórter que falou hoje que não era tão ruim o machucamento. Mas tomara que jogue. Não, mas ele urinou no calção de dor. Tomara que ele jogue. Cala a boca. Ele hoje é um grande... Ele tá jogando muito, muito no Palmeiras. Mas ele tá jogando muito no Palmeiras. Então, assim, mas vamos supor que não jogue. A gente fica tristinho, é verdade, ô Cuca, é verdade. Ontem você ficou felizinho, né? A gente fica felizinho, tem esse, aquele jogador, a gente botou o Eriquinho, ele foi, fez o golzinho. Agora a gente não dá pra contar com o Beto Guedes. Que não é Beto Guedes, é Roger Guedes. Me perdi por causa da vovozinha que fala erradinho. Agora a gente tem que ver, viu? Ô Cuquinha, agora deixa eu te falar. Você ficou... Ô Cuquinha, qual foi a tua reação aí quando você soube que Gabriel Jesus e o Roger Guedes não jogam com vocês? Calma, Cuca, calma. A gente deu uma choradinha. Eu vi. Mas olhou, tem o Barrios, bonitinho, fortinho. A recepcionista até olhou pensando que era verdade. A gente tá. Agora, era vazadinha no áudio, né? Eu falando com o Diego Souza. Você viu? Perguntou pro Diego se o time era bom? É melhor que nós? Você perguntou pra ele, né? Aí ele falou, não. Não, né? Não. Então tá bom. Você viu isso aí, menino? Sensacional. Ele tá conversando... Antes do Bem Amigos. Não, porque o Bem Amigos levou os três que jogaram lá. O Jesus e o Jesus e o Diego Souza. Mas isso vazou hoje, hein? E levou o Cuca. Eu tava assistindo o Benjamin ontem. E fizeram lá o... Nós tava mesmo. Mentiroso. E fizeram... Eu tava, cara. Você deixou de ver o jogo do Palmeiras. Eu não é que eu gosto do Mauro Betti. O jogo do Palmeiras. Eu não é que eu gosto do Mauro Betti. Eles participaram do programa. Só que teve um... Acho que foram pro intervalo. E ficaram filmando os caras e guardaram isso aí. Eu acho isso errado, sabia? É, ali foi errado, ali foi na armadilha. Eles estavam conversando entre eles, mano. Ô, Benji, imagina você microfonando na Fox e vaza. Esse áudio tá aí, vazou aí. Não sei quem... Isso é sacanagem, porque isso aí é nego que pegou de lá e jogou, né? Não, mas qual que é o conteúdo? O Cuca... Não, ele tá conversando com o Diego Souza, perguntando se vocês já jogaram com o Santos, né? Ele falou, já. O Santos é melhor? É um time bom? Ele falou assim, é bom, mas não é melhor que o de vocês. Não, mas o Diego Souza pergunta, o jogo é onde? Em casa ou fora? É, mas onde é o jogo? Em casa ou fora? Aí o Cuca fala em casa. Aí ele fala, melhor, né? Melhor, né? Mas é melhor que a gente, o Santos? Aqui, ó, tem o... É que o Cuca fala pro Diego, olha que... Perdi, né? Pro próximo jogo. O Gabriel Jesus. Em compensação, o Cristóvão ontem lá na Fox, quando perguntaram pra ele, ele falou o time que ele mais gosta de ver jogar no Brasil hoje, ele falou o Santos. Quem falou? O Cristóvão. O Cristóvão falou esse time do Santos pra ele, ele falou que, meu, joga muito. É recalcadinho. Não é recalcadinho. Ele falou que ele mais gosta de ver o Santos. Fala aí, deixa eu ver o áudio. Tem áudio? Cadê o áudio? Não, olha o que esse idiota vai fazer. É pela frente. Olha isso, pela frente. Mano, olha o celular. Esse idiota. Olha que é o áudio do MacBook. Ô, besta. Cadê o teu celular? Mano, olha isso. Dá o celular aqui, eu ponho aqui. Você viu essa cena, mano? Pera aí, cara. Deixa eu ver, cadê o celular? Pera aí que eu vou achar no celular. É só imitação, velho. E o microfone tá bloqueado. Você pegar aí no computador e colocar no som da mesa. É, mas é que eu tenho no meu Twitter. O Rudy Landu, você dá a caixa de fósforo, ele fica até amanhã pra saber como é que usa. Ô, o microfone. Pelo contrário, eu fumo charuto. Gente, é bug. Ô, Benjamin, não fala assim, cara. Não é verdade. O negócio do Mauro Betti é brincadeira. Não, mas não é. Olha, é bom pra caramba. Agora que eu tô falando pra você, é brincadeira. O Mauro é parceiro. O Mauro fala que vai no meu solo há 3 anos e nunca foi. Você já foi. Você botou. Desculpa, Mauro Betti. Eu já dei a cota também. Aqui, ó. Aí, meu amigo. Para de mandar mensagem. Nos bastidores do Bem Amigos. Agora eu perdi pro outro jogo. Todos os guris aí. Tudo tomaram o terceiro. Um pouquinho menos. Acho que o Santos. Aí, vocês já jogaram com o Santos? Já. Bom. Mas é em casa ou lá? Em casa. É melhor Santos jogar. É melhor que nós? Não. Não é, né? É isso aí. Você acha que é melhor que nós? Não. Então, mas é que tá. O Dorival vai usar isso no vestiário. Eu falei isso aí. Aí depois jogadores aí não dão mais declarações pra determinadas emissoras. Tá aí provado. E aí, ó, Paulo Nobre? Ah, mas tem emissora. Um negócio desse que vaza e você não vai fazer nada? Você acha que vai vazar? Você acha que ele vai fazer? Mas espera um pouquinho, eu não vi nada demais aí. O Cuca não menosprezou o Santos. Domênico, da mesma forma ele que perguntou... não menosprezou, eles poderiam ter utilizado uma frase que teoricamente poderia ser comprometedora. Sim, mas não mas o Cuca não, errado, o Cuca não, no meu ponto de vista, não menosprezou o Santos. Muito bem, vontade, tá perguntando pro Diego. Ô, Domênico, você que tá entendendo, Santos, a discussão é mais ampla. Não, a discussão sei, mais ampla. Eu não tô discutindo aqui o que foi comentado. Era um off. É o que poderia ter sido aí. Um off poderia ter alguma declaração teoricamente polêmica, ou poderia ser uma coisa muito grave. Mas não pode vazar isso, mano. Então não pode, é isso que eu tô falando. É sacanagem. A discussão aqui, Rudi, não tá no que foi dito. São duas. Pelo fato de ter. De vazar. São duas situações. Não teve nada demais, absolutamente nada. Não tem nada a ver. Tá tudo tranquilo. Ah, é tranquilo mesmo. Com relação ao que ele falou. Agora, é uma situação que poderia ter sido comprometedora. Agora, eles deviam te perguntar a opinião. Fala assim, Cuca, posso vazar Diego Souza? Posso? Se eles permitem, tudo bem. Esse áudio, ele vem da Globo lá de Recife. Não, mas passou porque... no Globo Esporte hoje. Bem, eles soltaram no Globo Esporte, isso é do Globo Esporte. Então vindo... alguém autorizou, porque vindo de onde veio, você acha que alguém vai fazer alguma coisa? A gente fica triste. Tá ligado até da entrevista depois do jogo, lá de uniforme e tudo, vai falar alguma coisa, né? É, obrigado. Olha, ele estava tudo constrangido na entrevista, viu? Os meninos cheios de barro. É porque tem que ficar esperando, né? Porque o Cuca, viu, Lolo? Eu sei que depois do jogo, o Cuca, ele gosta de fazer oramento. E oração. Tiraram o oramento dele, ele tava triste, viu? Ah, entendi. É, porque ele tinha que estar no vestuário. Ô, senhor Bento, vamos lá, vamos dar... Não, peraí, tem informação do Guerra também, que o Parmeira tá tentando... Tá todo mundo dizendo que depois da... O Roger Guedes. Da Copa Sul-Americana... Não, o Guerra. O Guerra. É, o Guerra. O Parmeira já disse que já tá certo, já que o... Atlético Nacional. É, explica aí, ô... Tá bom. Atlético Nacional. O Palmeiras, ele tá já adiantado, pelo menos são as informações que chegam aí, com relação a esse jogador aí, o tal do Guerra, mas... Eu não lembro desse cara, não. Ele é bom? Eu também não, sei lá. Eu também não lembro, não. É, eu acho não o Guerra sei. Bom, já falei daqui. Mas o parâmetro aí do Atlético Nacional aí é o Copete, que veio e tá fazendo seus gols. Olha, e dando suas assistências, né, RG? É, eu honestamente não lembro desse Guerra, mano. Não lembro mesmo. Esse aí eu também não lembro. Não lembro, não lembro. Eu acho que o Guerra vai municiar bem o ataque. Vocês não assistem futebol mesmo, né? Como é que é o Guerra? Eu também não me lembro. Santos! Let's go! RG. Aí, RG. Chegou um zagueirão hoje, até que enfim. Aí, 3 pontos garantidos, hein, RG? Nogueira, jogador argentino. Grande Nogueira, velho. 5 anos de contrato. Faz tempo que não jogava, tá todo empolgado. Ó, ele não joga desde novembro. É. E aí, RG, as contratações aí. Não sei, mano. Ele era lá do Banfield. Não sei porque ele não joga. Teve um problema da Argentina lá também, velho. E é isso aí, RG. Então, jogo terça-feira também, né? Zagueiro novo, né? 23 anos. Vamos ver se vingar da maneira como tem vingado todos os que o Santos trouxe até agora, contratou, legal. Porque é um setor em que o Santos está muito, mas muito necessitado, né? Que é a zaga. Você não confia no David Braz? Quem? David Braz? Ah, já... Você não confia no Gustavo Henrique, RG? Ah, o Gustavo Henrique ainda tem que, como diz você, maturar, né, mano? Tá muito imaturo esse ainda. Esse menino que jogou o último jogo aí também? O Felipe? É. Foi bem. Ele tá melhorzinho, né? É deu uma pequena segurança ali, mas ainda não é uma zaga totalmente confiável, não, cara. É uma zaga que é complicado. Se lá na frente não fizer, fica complicado. Ah, e vai pegar... Aí pareceu um moleque ser... Sim. Não, ele pareceu ser um cara seguro, RG. Então, dos que apareceram até agora, ele parece ser o mais seguro. Mas ainda precisa arrumar um parceiro pra ele ali legal, né? Então, vamos ver se esse menino aí, o Nogueira aí, se é realmente tudo isso, se vai corresponder à expectativa. Porque... Mas eu acho o David Braz bom zagueiro, RG. Ah, eu acho que... Eu não acho que o David Braz seja nenhum perna de pau. Mas eu acho que ele precisa de alguém ao lado dele que jogue muito mais que ele. Ele não é a base, ele não é o cara. E o Alex? Então, se o Alex viesse, aí seria o cara, né, meu? Vai vir. Aí seria o cara. O Alex, sim. Nesse a gente tem confiança. Então, ontem agora eu não sei como é que ficou. Ontem eu peguei uma dessas anotações do bar. Ele pediu para não contar, mas vou falar. Ele escreveu Alex, A-L-E-Q. Q-I-S. Com S? Ele escreveu Alex. Com Q. No final? É. Q-U-I-S. Alex. Vamos ficar Alex, a torcida do Santos e o Alex. Viu, Bá? E vamos pegar aí o Verdão. Então é se preparar. Eu só lamento. Com relação ao time do Santos, com relação ao Gabigol, cara. Era um momento pro Gabigol. Pô. Não, representar tudo que o Neymar representou, mas para ele era o momento dele no Santos. Mas o Gabigol está muito mais preocupado, ele está muito mais para Cristiano Ronaldo do que para jogador do Santos. Ele joga muito para a torcida. Ô Gabigol, pô, cabecinha no lugar, velho. Você tem bola, você é bom de bola, sabe? Pô, podia estar agora sendo o cara do marketing do Santos, podia estar sendo agora o cara que, porra, bota a bola embaixo do braço no Santos. Tinha tudo. O cara tem tudo, o moleque tem tudo. Mas infelizmente, cara, pô, parece que tá pegando um outro rumo aí, mas vamos ver, né? É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de S, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Entre no ar, fale a frase, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e ganhe uma camisa do time. Um oferecimento também de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze. E a nova S10 2017, até quem critica vai se apaixonar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora o Benjinha vai vir falar com o recado de BV Financeira. É você. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, isso aí, beijinha! E você, de repente, eu vou contar uma coisa, você tá no teu carro, né? Você está estacionado, você tá esperando sua mulher voltar das compras, né? Tá lá todo tranquilão e, de repente, batem no seu carro. Aí. Como assim? É, bate no seu carro. Você desce, prostituto da vida, pra ver o que aconteceu. Sim, lógico. E aí, o que acontece? Você descobre que o motorista do outro carro é quem? Sim. Olha lá, tá aparecendo ali no 97. Jesus, Ivetinha? Ivete Sangalo. Ah, Ivetinha, é, velho. Que sorte, hein, meu rei? Ô! Pode bater de novo, Ivetinha. É, rapaz, Ivete também tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha, já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil, viu? Tem um em São Paulo, tem no Rio, em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da casa da Ivete, inclusive, viu? Vai fazer o seguro do seu carro? Então escolha, escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo, viu? Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? Ah. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E é legal ter HDI, viu, Dudu? Pois não, Ilha? Sabe por quê? Ah. Eles arrumam cada mulher pra bater no carro da gente. É verdade, viu? Só tem uma mulher bonita. Caraca, né? Todas as mulheres bonitas têm HDI, mano. É, é, ó, é, é fácil, não. Gostei desse negócio aí. Isso aí, ó. Corinthians. He scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, Bento, Coringão. Quanto Corinthians tem? Quando todos praguejavam contra o frio, o Corinthians fez a cama na varanda, Benjamin. Raulzito, o maior de todos. Já diria o mestre Raul. Quando todo mundo tá falando, o Corinthians vai brigar pra não cair esse ano, chupem, chupem. Ó, quanto Corinthians aí tenta contratar o Gilberto, da Fiorentina. Hoje quem esteve lá foi o Pato, em que se apresentou. Falou, conversou com todo mundo. Se apresentou lá? Se apresentou, Pinhaca. Fez atividade física. Aí, mano. Né? Então o Pato está lá, já... Aquela coisa, mano, jogar ele tá liberado. Botou calçãozinho, botou então, calçãozinho, mano. Bento, é verdade, é Regina número 2. Foi pro campo. Mas tudo isso faz parte da estratégia. O Corinthians, ele não pode agir de forma diferente do que essa que a gente tá vendo hoje, porque senão ele começa já a criar uma série de empecilhos aí, inclusive pra entrar na justiça e rescindir o contrato dele e ainda numa dessa aí pedir algum danos morais, alguma outra coisa aí com relação à postura do Corinthians perante ele. Sendo que ele estava lá apto a treinar, a jogar, e o Corinthians, teoricamente, deu uma escanteada nele. O Corinthians está fazendo todo o processo que precisa ser feito. O Corinthians deu uniforme para ele, falou, vai se reapresentar, vai fazer seu condicionamento físico, etc e tal. Mas, na boa, o Pato não veste mais a camisa do Corinthians, cara. Profissionalmente, pelo Corinthians, eu duvido que ele volte a jogar. Eu duvido, esse cara não terá sossego. E o Roberto, que é o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade e Cristóvão Borges, eles não vão querer comprar essa briga com a torcida do Corinthians. Por mais que tenha uma meia dúzia aí que goste, ah, não, mano, mas vamos esquecer o passado, vamos pensar no futuro, o Alexandre Pato é melhor do que qualquer um do ataque do Corinthians. É verdade, menina. Não, mas tá fechado seu microfone. Tá fechado, mas agora o Domenico abriu. Eu falei que essa tua frase faz tempo, música ele não do fala Lula no microfone. É. Fala no microfone. É, que o Benjamin entrou. Ele esqueceu, na rádio. Ele esqueceu como é que fala entrou no microfone. Ontem na rádio. Ele acha que o microfone é pra chupar. Não, mas ô Benja, opa! Tem torcedores do Corinthians aí que compartilham com essa ideia macabra de pensar no Alexandre Pato macabra. Novamente com a camisa do Corinthians, assim, macabra. Você imagina o Alexandre Pato no carro girando o pescoço igual o exorcista? Pô, eu consigo, mas tomara que ele fizesse isso de fato, velho. É, mas é um termo realmente. Você acha que não vai ter jogo, não vai ter sossego na arena lá? Ô, Bento, o negócio é o seguinte, cara. O Alexandre Pato e o Corinthians é como se fosse óleo e água. Não basta ter qualidade técnica pra jogar no Corinthians. O cara precisa ter identificação, precisa ter alma. E o Pato não tem. Então, eu duvido que o Roberto. Vai que ele mudou, mano. Não mudou nada, gente. Eu duvido que o Roberto, eu duvido que o Cristóvão queiram como? Comprar essa briga com a torcida do ele Corinthians. Ele comprou alma onde? Eu, inclusive, respondi um internauta agora há pouco. Aí o cara falou, pô, vamos esquecer o passado, etc. Tá errado, cara, tá errado. O futebol precisa ter orgulho. Fora aquele fato grotesco que o Pato proporcionou naquela Copa do Brasil contra o Grêmio, naquela disputa de pênaltis, existe o agravante ainda, Regi, na época que ele estava jogando no São Paulo, dele ter dito na Libertadores que torceria contra o Corinthians. ele então, pegava pesado. Eu não esqueço, não. Eu acho que o futebol precisa ter orgulho, cara. O futebol precisa relembrar o passado, sim. A mesma coisa, aquele jogador que desdenhou do teu time quando ele estava fraco, o Palmeiras, por exemplo, que tá na Série B, quantos jogadores ali declinaram a proposta que o Palmeiras havia feito? Vários. O Palmeiras, inclusive, na época montou uma lista e falou, esses caras nunca mais pisam aqui. E tá certo. Eu acho que o futebol, o torcedor não pode agir como se fosse um corno manso, achando, não, tá tudo bem, agora novos ares. Novos ares é a PQP, velho. É a PQP. O futebol precisa ter orgulho, o futebol precisa bater no peito. Eu prefiro, RG, não ser campeão brasileiro, não pegar Libertadores e até mesmo ser rebaixado com jogadores que lá estão, do que contar com o Alexandre Pato e o Corinthians ser campeão brasileiro. Mas é um sentimento que você tem o direito de ter, ué, na condição de corintiano, tá certo. RG, se eu pudesse, talvez, colocar uma palavra pra resumir a minha palavra com relação ao Alexandre Pato com a camisa do Corinthians, essa palavra seria nojo. Eu tenho nojo. Eu só perguntar um negócio pra você. Ah. Pra quem serve o Yom Kippur pra você? Pra nós, né, Benjamin? Não, mas então, você sempre fala pra mim que tem que perdoar. Então, não, mas faz você uma fala boa... que eu faço. E você fala que é uma você é boa pergunta. Então, pra que serve? Cadê o perdão que não, você fala? Não, mas peraí, eu sou um cara, Benjamin, que muitas vezes utiliza uma frase que você vai concordar comigo. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Eu não sou exemplo pra ninguém. Não, mas você eu me enche o saco. Eu não sou parâmetro pra nada. Você, há anos você me enche o saco falando assim, pô, perdão, tem que perdoar. Não, mas é que você já é um cara mais velho, você então, é um cara mais experiente. Então, mas você eu ainda me pego no fato de eu ser jovem, imaturo, inexperiente, pra cometer esse tipo de contradição. Então isso significa... Sábio do programa, RG. Então, isso significa... Você vai me dar razão uma vez na vida ou não? Sim, já dei, porque obrigado, isso significa que se o Pato entrar com a camisa do Corinthians... Tá liberado, velho, tá livre. Você vai ficar puto, mas você não vai se incomodar com isso, né? Com relação a quê? Ao Pato jogar no Corinthians, porque é a sua opinião de que não gosta, de que não quer. Não, não é que eu não gosto, mas eu detesto ele. Mas se o resto da torcida aceitar, tá limpo, tá liberado. Gostar é muito grande. Gostar é muito grande. Você sabe que é legal do Mano, que é o seguinte. Eu detesto, o Mano, odeio ele. O Mano compra algumas brigas e algumas frases que ele insiste em bater. E eu sei que mais cedo ou mais tarde vai ser usada contra ele. Não, então, não, mas pelo contrário, Benjamin. Ai, perdão! Eu acho que o perdão é algo louvável, cara, mas infelizmente... Você deixa o saco há anos por causa disso. Então, mas muitas vezes eu não sei perdoar, cara. É mais forte do que eu. Eu não sou... Não, mas é verdade, eu não sou espiritualmente evoluído, Benjamin, a tal ponto de perdoar tudo na minha vida. E esse cara é um capítulo à parte. Esse cara, o meu ódio prevalece sobre o meu amor. Ódio, posso falar? Posso falar? Você aprendeu... É o ódio menino, futebolista. Menino, presta atenção. Sim, fala RG. Presta atenção. Você aprendeu... Eu te perdoo. Você aprendeu... Tá me atacando, mas eu te perdoo. Não, você aprendeu a verbalizar muito bem, diga-se de passagem. Mas no fundo, você é um tremendo mentiroso. Por quê? Lógico que você perdoa. É lógico que você não guarda rancor. Você tá jogando pra torcida. Não, RG. Eu te conheço, não. Mano. Para, 1x0 contra o Palmeiras, gol do Pato, aos 43 segundos do tempo. Para. Ele vem até com a camisa. Ele vem vai tatuar a fiorela no braço. Não venho. O Alexandre Pato é um capítulo triste na história do Corinthians, cara. Inclusive naquela cobrança de pênalti contra o Grêmio, RG. Ele deveria ser mandado embora ali por justa causa. Você perdoou o Roger? Também não. Também é outro que eu tenho nojo. Não é verdade. Não pode ter nojo das pessoas. Não, é nojo da situação. Como ocorreu a coisa ali, RG. Eu acho que pênaltis você pode perder da forma como você queira, tá certo? Você pode bater o pênalti, você pode dar uma cavadinha e perder. Mas você pode dar uma bomba e perder. O cara tem que ser homem suficiente de arcar com a responsabilidade das atitudes que ele tem dentro de campo. Uma coisa é o cara bater um pênalti de maneira séria, por exemplo, como o Marcelinho bateu contra o Marcos. Bateu bem. O Marcos foi melhor que ele e defendeu. Acontece, normal. Agora bater como o Roger bateu, como o Pato bateu, me desculpa. Eu não posso falar aqui o que eu penso, mas melhor até pular o assunto. Alexandre Pato, eu não vou te dar sossego enquanto você estiver no Corinthians. Eu espero que esses 6 meses sejam os piores da tua vida. Que isso, mano? Você tá louco? Ué, fala no ar que é brincadeira isso. O quê? Futebolisticamente? Não deseja mal para as pessoas. Mas eu não tô desejando mal. Tá mano, louco? Cadê o Yom Kippur? Cadê o dia do perdão? É feio, né, esse bagulho. Você tá louco? Viu? É que eu tenho um coração muito bom, há anos bom, ele fala pra mim. Não, mas eu tenho... Não, mas é que você não perdoa ninguém. Ah, você tá perdoando quem? Não, mas você pode ter uma birra na tua vida. Eu não sou um padre. Isso eu? Perdoar todo mundo é padre, velho. Eu não sou padre. Ah, agora e eu sou o quê? Não, mas você odeia todo mundo. Você... Todo mundo o que eu odeio? Você tem uma lista de inimigos, você tem uma lista telefônica. Você me odeia, Benjamin? Não. Odeia também. Não, no pessoal você fala que eu odeio. Na pessoa física? Na pessoa física você tá um escroto insuportável. Meu amigo na pessoa Márcio, jurídica é bom pra meu amigo Márcio ponto. Perguntou se você perdoou o Rivaldo. Eu? Não, mano. Eu Rivaldo, nem lembro do Rivaldo. Rivaldo. Por quê? O Rivaldo não fez nada contra o Corinthians, nem contra o Rivaldo. O Rivaldo não ficou se tratando lá e depois foi pro Palmeiras? Não, imagina. O Rivaldo, ele era jogador do Corinthians, inclusive RG. Ele tava no Corinthians e o Corinthians não exerceu o direito de compra. Mano, o nem lembra disso. O Palmeiras foi lá e comprou. Não, porque o Corinthians ele tinha trazido naquela época lá o Valber, o Rivaldo e o Leto. Eram os três que jogavam no Corinthians. Aí o Corinthians acabou não... De maneira... Quem que era o presidente? Era o Dualib lá, o teu parça. Do Rivaldo, é. Aí ele não foi... Foi lá, não comprou o Rivaldo. Aí aconteceu o quê? O Rivaldo foi jogar no Palmeiras e virou o que virou. Meu amigo Márcio fica puto com o Rivaldo. Né? Não, mas eu não tenho ódio do Rivaldo não, cara. É, o Corinthians que vacilou ali. Agora, mano, estava ouvindo atentamente. Pitadinha histórica. Ai, ai, ai. Não, hoje não tem. É só uma observação. Porque... Muito me remeteu uma história. Ah. E o Benjamin tem razão. O primeiro clássico que Alexandre, vírgula, Pato, fizeram um gol contra o Palmeiras, a torcida esquece. Me lembro, isso não é uma pitadinha histórica. Não é? É uma pitadinha. Só, não é histórica. Só pro ouvinte não mudar. Né? Entendi. É uma pitadinha. Vai embora. É. Eu não me lembro bem. É. Foi em meados de 43... Ah. Ou de 69. Ah, é logo entendi. Ali. Caraca, se você pegar a história do universo, o que são 20 anos? É nada, né? Quase nada. Passa rapidinho. Os dinossauros. Né, mano? Lá atrás, né? Tudo. Tudo era tudo e nada era nada. Exclamação. Tá. Enfim. E aí? Tem um time em Minas chamado Cruzeiro. Não, e um outro time em Minas. E um outro chamado Atlético Mineiro. Sim. Cujo apelido é Galo. Certo. Certo. E o Cruzeiro, né, em meados dessa data que eu disse. Uhum. Né, antes, só um abraço para Carlos Pimpolini, que o mais tenho? Novo integrante da família Pimpolini, nasceu ontem. Netinho? Nasceu em Dubai. Dubai? Ele estava em Dubai. Porque há uma tradição na família Pimpolini que é: você é onde você nasce. Então eles levaram a Carolina Pimpolini pra ter um filho em Dubai. Mas você é onde você nasce, eles são italianos. Sim, por isso que eles são nervosos, irritados, mas são tudo bem. Então o que tem a ver eles nascerem em Dubai? Dubai é um filho pra ser rico a vida inteira, é por isso. Ah, entendi. Você é onde você nasce. Mas ô Domênico, tá. Você tá de brincadeira. Mas e aí, eu tô contando uma história. Vai, a pitadinha. Vamos. O tempo é dinheiro no rádio. Vocês discutem música por meia hora e eu não posso contar uma pitadinha. Não discutiu por meia hora. Eu não discuti nada. Deixa ele falar que essa história é interessante. Eu quero ver se o neto do Deixa eu acabar. Também, ele tem poço de petróleo já também? Entendi. Então, dizem, né? Que de acordo, essa história toda de nascer onde você nasce, você nascer vai ser onde você nasce. Por exemplo, se você nascer em Itaquera, deixa pra lá. Enfim. E aí... lava a boca pra falar de Itaquera. Eu não lembro. De novo, tá interrompendo. Meu Deus, pare as máquinas. Ó, eu não lembro se era 43 ou 69. São 26 Nossa. Anos de Você diferença. Se perdeu, não se perdeu. Não, um o mano me atrapalha. Meu Deus. Vai. Só porque eu tô na concorrente agora. Eu te agora. Vi na padaria ontem, hein, de manhã. Eu estava bem inchadinho. Tava. É. Enfim. Que, às vezes eu me encontro na rua e parece que eu acabei de ser desafogado. É, isso. É bem isso, meu. No pique, depois eu conto a história. Você não pique, depois você conta a história. Não, eu já sei que eu enrolei demais. Você enrolou demais. E tem um jogador chamado Carlos Galo. Galo. E ele, goleiro. E ele jogou goleiro no do Corinthians. Não, esse era o lateral direito. E ele jogou no Cruzeiro. Não, é Carlinhos Galo. Carlos Aguiar Galo. Da ponte. Benjamin, até você. E ele jogou no Cruzeiro. Então a torcida do Cruzeiro tinha ódio, porque ele tem um apelido. Certo. Era como se jogasse no Corinthians, Antônio Porco. Você entende? Entendi. Você não quer deixar para continuar depois? Não, só terminando. E a torcida odiava ele, até um dia que ele entrou, fez o gol do título sub-15 mineiro e passou a ser ídolo. Então é isso. Abraço a família Pimpolini no pique. Valeu. Então, Domenico, só pra finalizar, eu espero que o Corinthians consiga aí vender o Alexandre Pato, que ele seja muito feliz na Itália, se houver a chance dele jogar no time do Bielsa ali, o Lazio, ele que vá pra lá, vá viver sua vida longe do Parque São Jorge. Certo. Beleza. Ponto. São Paulo. Boa, amanhã é nosso dia. Quem é tricolor aí fora? Levanta a pistola aí, menino. Ó, não, ó. Amanhã eu vou falar pra você. Eu estou tremendo desde hoje. Passei em frente ao Morumbi. Eles montando tudo o carrinho de dog já pra amanhã. Pra reservar o lugar, senão você perde. Você é muito São Paulino, né? Eu sou, com certeza. E você tá com inveja, porque a gente é tri. A gente vai ser tetra e esse seu time não tem nada. Não tem inveja. Não tem nem mundial. Não tem inveja. Então respeite, fale as manchetes que você colou. Você tá falando comigo que isso é o time, o maior time do Brasil. Quer ver o Sombra chegar rapidinho aqui pra falar do São Paulo? É. Vai! Fala do meu tricolor. O Balsa deu uma entrevista agora e ele tá com dúvida aqui no meio campo. Mas ele deu a entender que o substituto mesmo do Ganso é o Ítalo. Né? E ele tá com dúvida ali no meio. Xia, olha. Ele tem duas vagas pra três jogadores, né? Hudson, Thiago Mendes e Wesley. É. Então é isso. Como o Mano disse, tá com cheiro de arroz queimado, RG. Tá cheirando arroz queimado, hein? Eu isso aí. Sei, só sei que amanhã é. Aliás, eu vou perguntar, você sonhou ontem? Arroz não, rosca queimada. Eu só sei. Aí é você que tá falando. Eu só sei que amanhã é poltrona, queijo, queijo, cerveja bem gelada. É legal, hein, gente? Mas você não sonhou, né? Eu não sonhei, mas eu tô com... Será que hoje você vai sonhar alguma coisa? Pode secar. Podem secar. Costumo. Amanhã eu vou perguntar, hein? Costumo sonhar um dia. Amanhã é soberano, fica quieta. Aqui, tem a manchete no meu time, você fica quieta. Amanhã é o dia das soberanas. E se for campeão, eu vou estar na Frecaneca. Dia de quem? Eu vou pra Frecaneca comemorar. De quem que é o dia? Amanhã é os soberanos. Não, você falou outra coisa. Soberanos. É. Respeita. Sonhei. Sou Paulina, sou? Eu sei. Fala. Oh, amanhã vai ter o show das poderosas. É. Como assim? Você vai, vou dar na sua cara aqui. Eu vou vir quinta-feira aqui e falar, fica na liderança que aqui tá na final. É. É claro. É, vai falar isso? Vai, fala do meu time aí. Quer zoar? Acabou. Pode lá. Não vou zoar. Então chupa. Tá? O Sombra tá nervoso. Com ganso, sem ganso, com qualquer coisa. Eu tô sentado na porra da madeira. Eu também. Tá a gente vai arrebentar com todo mundo amanhã. Tá bom. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Você me fez esquecer, tá vendo? Obrigado, viu, seu Bento? Então tá bom. Esse é o Estádio 97. Eu ia falar que amanhã vem o Pai de Santo. Ah, não, isso. Amanhã é o Pai de Santo, hein? O senhor traz o Pai de Santo aqui, viu, seu Bento? O seu primo lá, de terceiro grau. Tá? Não, não esquece, hein? O Pai de Santo jamais errou um placar aqui, hein? Não esquece. Jamais. Hein? Jamais. Mas o São Paulo ganha amanhã. É, mano, você acha? Eu acho que dá 1-0 pro São Paulo, hein? Só 1-0? É, 1-0. Não é melhor 2-1? Não vai nadar de braçada, não. 2-1 é melhor, hein? Mas o São Paulo não toma gol, não. Não? Se for 1-0, leva, hein? E vai ter o jogo também do Independiente Del Valle com o Boca lá, mas eu acho que é amanhã. É. Também? Primeiro é em Del Valle. É. Acho que é Boca passa. Mas o jogo do Boca é quinta-feira, não é amanhã, não. Boca a boca vai passar. É, isso que eu acho que não é amanhã, né? Quem que é freguês, São Paulo ou Boca? Ou nunca se enfrentaram? São Paulo e Boca, não, já se enfrentaram aí, mas eu não lembro. Vou colocar aqui no Google, vamos ver depois os confrontos. Mas se enfrentaram, sim. Mas acho que já devem ter jogado, sim. Se não em Libertadores, foi em Copa Sul-Americana, mas que já houve confronto, já houve. Devem ter jogado, sim. É? Lógico, bora. Fala com o 20. Não, pera, deixa eu ver aqui. Vê aí. Não, vamos ver agora. Tem tempo. Eu não tô com. Aqui, ó. Confrontos aqui, deixa eu ver. São Paulo. Não é isso. Confrontos, mas não. Pô. Já ouvinte, eu vejo. Já o ouvinte manda no Twitter, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Teve várias vezes aqui, hein? Lógico, porra. Teve um monte de amistoso aqui, ó. Olha só. Performance São Paulina contra Boca Júnior. Foram 20 jogos, 7 vitórias do São Paulo, 5 empates, 8 derrotas pro Boca. É um confronto meio equilibrado, Pau, hein? Pau. E ó, gols pro 29, gols contra 29, AG. Pau, velho. É, a coisa é bem, né? É pau. Pau. Que matinha, pau. Olha, não adianta xingar o Twitter, não? Porque quando é pra falar dos mamilos da Domênica... É. Aí o pessoal gosta, né? E por sinal, são saborosos. Quando quer falar comigo, ele brinca. Ele não pode. Não, olha aqui, ó. Quando é pra falar que eu pego aquelas torradas e eu esprego tudo no mamilo da Domênica... Aí é legal. Aí é gostoso. É. Agora eu não posso defender nada aqui. É o time do coração dele, ué. Já voltou atrás. Oi? Mas é o time do seu coração, é verdade. O que você pode fazer? É, chegou mais dois. Cada um tem um time. Vamos ver. O Azedão é santista, a vovó é palmeirense, não, você é São Paulo. Pedindo aqui, por que você não faz o personagem gay pro Palmeiras? Mas quem falou que eu sou gay? Olha, eu vou processar esse cara. É verdade, ninguém Fala falou. Com respeito, ninguém não falei falou, nada. Se você é? Eu não sou. Então, claro que não. Aí. Vamos às primeiras ligações de hoje, hein? 3284, pois não. Ô, Dodô, só dar um toque legal, presta atenção. Hoje apenas ouvintes virgens, hein? É, só os virgens. Então, ó, a BV Financeira tá apresentando o circuito para todos, etapa Parque do Carmo. É uma prova de corrida e caminhada que vai acontecer no dia 31 de julho, um domingo. E olha só, a BV vai dar uma inscrição para quem ligar e para um acompanhante. Olha! São 10 pares de inscrição. Isso aí você pode escolher se você quer correr ou se você quer caminhar. É só ligar aqui no 32847097 e falar a seguinte frase: eu corro junto com a BV. Só isso? Só isso. Só? Eu corro junto com a BV e os 10 primeiros que falarem a frase vão ser selecionados. Você pode escolher correr, caminhar. É só ligar e falar: eu corro junto com a BV. Muito legal. 10 pares. E é nessa prova aí que você vai dar os 10 quilômetros pro menino, mano, pra correr também junto? Ô, mano, pra correr 10 quilômetros tem que ser de carro e uma par de moto. Vamos lá, primeira ligação de hoje, 32847097. Mande também a sua mensagem pelo WhatsApp, hein? 943530150. Não vale você mandar lá mensagem de texto escrita lá. Letre de texto, DJ. É, eu fui muito rápido. Mensagens de texto escritas não serão lidas por lá. Texto ou texto? Se você quiser mandar texto, manda pro e-mail do estádio. Isso. Aí eu leio por aqui, estádio97@97fm.com.br. Barra de baita DJ. Você prefere ele ou o David Guetta? Eu prefiro o Guetta. Prefiro o Jimmy Soler. Acho o Guetta melhor. Jimmy Soler, você prefere quem? Prefiro eu. Ele prefere ele. Mas deu uma rotação. Você deu uma tingida legal no cabelo, hein? Caju, agora. Ô, Jimmy, você pegou quantas hoje? É, até que horas você tá contando isso agora? Até as 4 da tarde. Cara, eu fui ali no Trianon, mandei ver aí 3 meninas ali, dentro da Kombi. É. Bom demais. O melhor dia foi quando eu peguei a Manu Masco. Conheci, tirei o óculos dela, botei no meu colo. Mostrei a tatuagem que eu tenho debaixo do queixo. Mas você tem um monte, mas quantas tatuagens você tem? Eu tatuei debaixo do meu queixo um monte de estrela pra menina quando estiver por baixo, só olhar. Parecer, sabe aquele teto de criancinha assim? Entendi. Isso. Tá. Bom demais. Entendi. Amanhã a previsão de pegar quantas? Olha, até agora aí, tá contando, hein? 25. Você teve algum dia, ô Jimmy Soler, que você ficou sem pegar nenhuma mulher ou não? Teve uma vez que eu tava 23 horas sem pegar nenhuma mulher aí. Toquei na vizinha, ela atendeu, já consegui em meia hora na orelhinha dela. Eu adoro chupar a orelha em espiral. Adoro o quê? Chupar a orelhinha dentro em espiral, põe a minha língua e fico girando. Espiral. Assim. Espiral. É, é gostoso. E quando você faz o teu horário aqui na rádio, como é que você faz? Como são essas 4, 5 horas sem pegar ninguém, ô Jimmy? É difícil, né? Tem vários vídeos aí que eu recebo, mas os ouvintes querem receber prêmio aqui. Fico tudo me olhando aqui. O quê? É, nossa, isso é demais, né? aqui. Ih, rapaz, esse daí não tem. Ó, o que está... Não. Estádio 97 na Energia 97, vem em nome aqui. Vamos pro primeiro ligação, hein? Nossa, você cortou tudo aqui. Não, tem que cortar, aí não pode falar. Olha quem tá ali fora. Fala, Jimmy. Esse aqui. Ó, ih, rapaz, nem te conto, Benjamin. E o Jimmy sempre tem uma carinha de quem acabou de sair do motel, né? Cara inchada e cabelo molhado. É, esse aqui. Jimmy, calma. Jimmy, chega aí. Muita gente que no Twitter quer ouvir tua voz. Chega aí. Esse vai ser igual. Pera, vamos ver. Conta os dois, Jimmy só. Olha, Jimmy só. Último. Ó a boca. Olha a boca. Oi, ô, Jimmy Soler, peraí. Não, o Jimmy bom, não o Jimmy. Oi, o Jimmy bom. Foi um bom e ruim. Que prazer, hein, Jimmy? Entrou agora. Só. Ô, Jimmy. Pois não, doutor. Pois não. Você viu que ele já fez até tatuagem, né? Você viu, meu amigo? Inclusive, abraço aí pro... Você já fez? Abraço aí pro... Abraço pro Luciano aí. Meu amigo Luciano. Tatuagemzinha, é. Ó, a tatuagem do Rudy, velho. Olha que menininha, velho. Não, ele chegou no tatuador e falou: me ver R$6 de tatuagem. Eu quero escrever 3 palavras. Ó. Velho, que lixo. Um abraço aí pro Luciano, tatuador aí, meu parceiro. Ô, Jimmy, quantas tatuagens você... Não, você, o outro. Ô, Jimmy, olha pra cá. Fala aí. Quantas tatuagens você tem? É, contando o que eu fiz agora. É. Acabei de fazer uma na recepção. Gente. É. Inclusive, hoje tem live aí da minha nova tatuagem. Né? Vou tatuar live? É. Ô, Jimmy, quantas... Você tem tatuagem pra todas as mulheres que você já pegou, não? Não cabe no meu corpo. Apesar de eu ter um bíceps grande. Fala, Jimmy. Ó, tá. Acabei de tatuar na minha virilha suor. Escrevi a palavra suor. Agora o Jimmy falou... Agora vamos ver o Jimmy original. É isso, Jimmy? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Hoje eu posso afirmar que é mais ou menos. Né? Se fosse um ano atrás, não. Tava tranquilo. Entendeu? Ô, Jimmy, é isso, Jimmy? É, mais ou menos, mais ou menos. Se fosse um ano atrás, eu poderia falar que tava tranquilo. Então, mas hoje tem a festa lá, hein? Vamos hoje lá. Hoje tem a festa, vamos lá. Hoje vai rolar. Eu costumo fazer uma orgia super tranquila, super na paz. No hall do meu prédio. Hoje vai ser lá mesmo. Todo mundo. Ô, Jimmy, e a próxima tatu, é isso que a galera quer saber. Na coxa. Semana que vem, segundo eu posto. Na coxa. Na coxa. Ô, Jimmy, e pior que é verdade mesmo. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ô, Jimmy, você vai postar o quê na coxa, Jimmy? Cara, eu tô louco pra ficar careca logo, pra poder tatuar a cabeça. fazer um couve, né? Não, mas o Solero original, quantos tatu você tem, você sabe? Passou de 100 já, né? É, passou de 100. Tá falando sério? Sério, caraca, sério. Caraca, quase mudei a imitação, cara. Agora foi meio dinheiro preto. Foi dinheiro preto. É, cara, que eu fiquei espantado, cara. Só usando alguma coisa pra fazer tanta coisa assim, cara. Aí eu lembrei de mim. Tô dispensado, posso ir? Pode ir. Pode. Obrigado aí. Valeu, valeu de mim. Valeu, até mais. Leva a camisinha pra nós. Lembrando prazer, que tem WhatsApp aí todo sábado aí, com vários temas legais. O Pagani, vem aí, Pagani. Esse tema aí é peludinho ou sequinha? Esse é o tema da semana, é super infantil. Bom, super infantil. Esse é o estádio 97 pela Energia 97. Igualzinho. Em nome aqui de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruz e a nova S10 2017. Olha, até quem critica vai se apaixonar, hein? Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Então, antes do ouvinte, mano, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um recado bacana de Bozano? Opa, vamos lá, Domenico Gatto, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Você tá ligado, né? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele é top demais, amigão. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de jaula, velho. Sabe aquele cheiro de final de feira, velho? Nossa senhora, de vez em quando abre aquela porta, RG, do vagão da CPTM, mano. Aí, cruel, hein? É o odor do inferno, mano. Aquele cheiro de enxofre. Você nunca mais vai cheirar inferno, velho, tá certo? Você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. E ó, neste mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí pra você não esquecer. Não dá uma de panguão não, hein? Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Vai levar um kit exclusivaço do desodorante Extreme, tá legal? RG número 2. Boa, hein, vai mano? Tá kit, esse desodorante é top pra caramba. Bozano. Boa. Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Boa. Vamos lá, primeiras ligações de hoje, lembrando ouvintes apenas virgens, ou seja, aqueles que nunca conseguiram ligar uma vez sequer aqui, RG. Dedinhos virgens. É o dia dedicado a eles, a terça-feira, e lembrando mais uma vez, quem ligar aqui dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, como o Ano acabou de falar agora, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa uma mochila da Dutra Máquinas, lembrando também que todo mundo concorre no final do programa um boné Energia 97, uma camiseta do Estádio 97, um jogo de futebol de dados do Sem Parar também, tá bom? Boa! E se você entrar no ar dizendo assim, ó, o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hero. Ganha na hora a camisa do time, tá bom? Oh, essa é a frase da BV, né, Beijinho? É legal, hein? E a frase da BV que o Beijinho... De novo, Beijinho, qual que é a frase? Vai ter uma prova de corrida e caminhada no dia 31 de julho, domingo. Circuito para todos, etapa Parque do Carmo. E a BV tá sorteando 10 pares de inscrição. Tá. Os 10 primeiros que ligarem e falar a frase. eu corro junto com a BV. Eu corro junto com a BV. Aí você pode escolher se vai querer caminhar ou correr. Legal. Show de bola. Vamos lá? Boa. Primeira ligação. As Durbo tocou, tem ouvinte pra participar. Volta a bagaça. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Alô? Consegui, baralho. Truco. Oh, conseguiu. Quem fala? Leandro. Leandro do que, Leandro? Leandro Alves Martins. Alves Martins. Quantos anos você tem, Leandro? 28, hoje, Dudu. Hoje? Hoje. Oh, parabéns, velho. Não é hoje. Como assim, velho? Esqueceu o dia do teu aniversário, velho? Tá louco. Não, só pra confundir a galera. 2.8, RG. Que era... Mas ele não sabe se é hoje, se não é hoje. Aquelas coisas, né? E aí? Como é que é aquela música lá do... Qual música que é, RG? Eu não sei qual a música. Fez um relativo sucesso do Chico Buarque, lembra? Chico Buarque? A gente vai, Leandro. A gente vai, Leandro. Trocadilho! Bota 10! Cara, eu consigo ser odiado por todo mundo do programa. Incrível. Sensacional, salvou a hora. Mas eu não te odeio. É verdade, menos humano. Não, eu também não te odeio. Mudou? Quem falou que eu odeio? Porque eu não odeio o Rude. Ah, o Rude. Eu só odeio o Pato. Só algumas coisas que ele faz. Não, ali foi uma hipérbole, velho. Eu não odeio ninguém. Foi uma hipérbole. Ah, hipérbole. Pensou. Não. É, ele como jogador, eu tenho nojo. Eu olho o Alexandre Pato. Mas odiar é um termo muito forte. Também. Forte? É. Não se deve odiar ninguém, tá ok? Tem que ter pacificamente. Ô, deputado, você odeia alguém, não? Não, muito pelo contrário. Não odeia. Não odeio, não. Não, ninguém. Eu só torço pra algumas pessoas terem um suicídio forçado. Aquele Jean Willis. Tranquila. O Jean Willis, você gosta? Eu até brincaria com ele. Brincaria. É, de roleta russa com tambor cheio. É brincadeira boa que eu inventei. Ah, entendi. É tranquila. Tranquilo. Eu giro a arma e falo, vamos ver se tem bala. Morreu, foi sem querer. Tá. É a brincadeirinha que eu inventei. Ô, Benjamin, você odeia alguém, Benjamin? Sim. Odeia? O ódio é muito forte, não, mas eu não odeio ninguém. Odeia? Eu tenho ódio, nojo, tem gente que eu sinto desprezo. É mesmo? Ah. Mas várias pessoas ou um só? Não, vários não. Talvez caiba numa mão só. Não passa disso. Você podia citar um deles, João? Não vou citar, porque esses babacas não merecem a minha propaganda pra eles. Mas não pense assim, esse... Benjamin. Mas já ganhou perdão, velho. Você tá louco? Como assim? E o perdão? Cadê o seu Yom Kippur? Eu vou dizer um negócio pra você, meu amigo. Só o Yom Kippur pra folgar na rádio, eu né? Eu não sou vingativo. Você é fascista. Se você estiver passando e uma pessoa dessa estiver ali com uma necessidade de um socorro, de um auxílio, você passa e vai embora, você não vai ajudar? Então você não odeia, não é assim. Não, mas eu não odeio uma pessoa que eu quero que ela morra, que ela sofra, que ela tenha... Eu não rogo praga, não quero... Você é fascista, você é fascista. Mas qual que é esse ódio? Como é que é esse ódio? É o seguinte, pra mim, o cara que tentou me prejudicar na vida, por que que eu tenho que ser amigo dele? Não é amigo, mas você não precisa odiar, velho. Você não precisa ser odiar. Da maneira como você colocou. Mas não é que eu acordo de manhã. Eu não acordo de manhã falando assim, nossa, eu quero prejudicar o cara. Eu quero que os caras se danem. Vamos supor, o cara me ferrou na vida. Então, me atrapalhou, quis me prejudicar. Eu vou ser bonzinho. Eu quero que ele se dane. Eu odeio o Ganso, por exemplo. Vamos supor. É só pra te imitar. Que esse cara aí, não sei. Desses cinco que cabe na mão. Esse aí. Que te prejudicou. Vou pegar isso que prejudicou. Tem cinco, não. Vamos lá. Esse cara que te prejudicou, por exemplo, não sei quem é, mano. Também não vem ao caso quem você. Se quiser falar, passou um tempão, passou um tempão. Ele vem aqui na rádio. Casos de família. Quer pedir desculpa e quer entrar aqui na rádio e pede pra você ajudar ele. O que você faz? Não, falar isso. Você pode pedir desculpa, beleza, segue a vida. Mas não precisa de nada em mim, não. Não? Não. Tô falando sério, não vou ser hipócrita. Então você é fascista, com dois S's, hein? Fascista. Fascista? Pois é, pra me ferrar, não pensou duas vezes. É, mas aí ele fala que, pô... Lógico. Entendeu? Lógico. Porque a roda gigante é aquela coisa. Quando tá lá em cima, não tá nem aí, mas quando tá embaixo... Então aprende. Mas então você não ajuda, não ajudaria? Não. Se depender de mim, não precisa... Eu não prejudicaria. Me apresenta pro Zé, pro Sombra lá, e aí? Não, eu não prejudicaria. Eu não vou jamais... você não apresentaria? Não, presta atenção. Eu não vou prejudicar ninguém. Até porque quem faz isso, a vida anda pra trás, certo, né? Mas aí ele pede pra você ajudar, ele é pra apresentar, porque ele não conhece os caras. Não, não conte comigo pra nada na vida. Não. Mas ele só conhece você aqui da rádio, ele que se dane, velho. É? Mas você fala isso pra ele? Se ele vier falar pra mim, eu falo, pô, quando você quis me ferrar, lembra? Quando você me atrapalhou ali, quando você Mas eu tô te pedindo desculpa. Ótimo. Foi uma outra época, eu já pensei nisso várias vezes. E tô te pedindo desculpa. Tudo bem, beleza. Pô, me ajuda agora, eu tô precisando. Beleza, segue a vida aí, segue a tua palavra, eu sigo a minha pra cá. Entendeu? Uma olha só, coisa, se tivesse agora, no precipício. Uma coisa, você bater... Vamos fazer a brincadeira do precipício com o fascista. Uma coisa você é fascista. Não, uma coisa você é fascista. Uma coisa você... Isso que você é fascista. Uma você é fascista. Uma coisa... Eu tô acostumado a não deixar ninguém falar. Você é fascista. Fala, não gospe. Pode falar. Guarda o guspe aí. Ah, velho. Ah, fala, pode falar. Pega os pimim, velho. Eu fazer um colar com oito dentes seus. Eu cuspi em mim. Não, não faz isso. Viu? Se cuspi em mim. Ah. Bom, pode falar, fascista. Uma coisa é você ter uma discussão com uma pessoa, entendeu? Você discutiu, você falou uma bobagem, a pessoa falou uma bobagem pra você. Aí é outra história. Desculpa, segue a vida. Qualquer cara te prejudica, te sacaneia, te rouba, te trai, te mente, te ferra. Te mente é foda, é fogo. Mente. Te mente. Você depois fala, ai, vem cá, mas dá um abraço. Mas não pensa assim, não pensa assim. É, o mano tem razão, Benji. Não, mas tem que deixar pra lá, né? Tem que deixar deixa pra lá. Mas o meu sentimento é no momento do calor da emoção. Mas aí, mas o cara ainda fala assim, ô, oh, Benjamin, tá, agora eu sei não. Que eu tava errado naquela época, eu errei. Mas agora eu preciso que, só porque eu conheço só você aqui na rádio, eu preciso que você me apresente pro Sombra e pro Zé. Porra, me ajuda aí. Me ajuda aí, ó. Não? Imita aí, beija. Imita aí. Não. Você Dodô. Dá aquele perdido assim, não, eu vou ver o que eu faço. Olha, daqui a pouco a música do casão, hein? E não faz nada. Dodô, uma coisa é você ter uma discussão com uma pessoa. Você discutiu, você falou uma bobagem pra uma pessoa, a pessoa falou uma bobagem pra você. O Sombra tá olhando pra você e tá rindo. Ah, eu quero que você olha aí pra ele. Por isso, minha relação com ele já tá cada vez pior também. Eu quero te falar o seguinte. Eu também penso igual. Não, mas é verdade, Dodô. É, Mandi? Uma pessoa te xinga, você teve uma discussão por N motivos. Pô, passou 2, 3 dias, falou, velho, desculpa aí. Falei, bobagem. Falei, desculpa aí, lógico. Segue a vida, tudo igual. Agora, o cara que te prejudicou, o cara que te sacaneou, o cara que te roubou. E passou um tempão e quer vir aqui? Mentiu, te sacaneou, te passou a perna. Roubou é pesado, pô, né? Lógico. Eu vou. Ah, vem aqui, velho, deixa disso. Deixa pra lá. Não, segue tua vida, mas você perdoou o Domênico. Eu? Mas o Domênico nunca fez roubou isso ninguém. Com ele. Eu fiz isso com você? Roubou. O Domênico quando roubou, ele explicou depois. Eu roubei o quê, o seu trouxa? Pra aquele fone lá, lembra que eu tinha roubou? Fone de ouro. Que fone, o Cátio? Eu tinha ganho do Dr. Joel de ouro. É que o Domênico tem aquela doença que rouba, necrofilia. Cleptomania. Nossa, vovó, você tá louca? Boa noite pra vocês. Para isso aí. Ô, peraí, meu, tá muito nervoso. O senhor não chega aqui não querendo tumultuar não, hein? Boa noite, Domênico. Boa noite, mano. Boa noite, homem rancor. Ô, Sombra, é momento nervoso. Deixa eu soltar minhas pombas aqui, peraí. Momento nervoso. De pombas. Pombas da paz. Pergunta pro rapaz, é o bairro, né? Qual que é o bairro, velho? Vamos ver se o GPS vem aí, mano. É só não inventar. Jardim Santa Josefina. Jardim o quê? Santa Josefina. Santa Josefina. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, amigão. É a primeira vez no estádio 97 que liga alguém do Jardim Santa. É? Nunca ligaram? Não, nunca ligaram, não. Sério? Olha, se é o que eu conheço, é ali, é Zona Sul. Ih, velho. Perto ali da. Eu tinha um comércio na. Eu tô vendo na web aqui, você dando uma olhadinha aí. Olhadinha onde? É, ele tá olhando, hein? Onde? Tá olhando, então vê aí. Tô vendo na web aqui. Essa câmera aí tá caguetando. Então cagueta, onde tá eu tô vendo? O senhor. Ó aqui, ó, meu Instagram. Aqui, tá, eu tô ficando vendo feio, hein? Ó aqui, ô, Mané, tô vendo meu Instagram. Instagram? Aqui, eu não tô vendo o Waze, GPS, nada. O Instagram tá fora do ar. Eu tinha um comércio ali no pessoal meu, tá tudo olhando ali. Eu tinha um comércio na estrada do Mboimirim. Ah, então é nóis. Então tá, tô ligado, então é nóis. Ó, dá close aqui, ó. Tô no Instagram, velho. Não tem nada aí. Olha aí. Ó, é o GPS mesmo. Olha os ouvintes testemunha. Ó, o ouvinte é o Cristóvão, o técnico do Corinthians tá aí. Cristóvão, obrigado pela presença. Cadê o Cristóvão? Cadê o Cristóvão? Cristóvão, valeu, velho. E o time, brother? O próximo tetracampeão da Libertadores. Vocês estão falando ei? Vocês estão falando ei, ei, ei? Mas aqui, Merchan, entre todos nós, quem está mais próximo do tetra é o São não, Paulo. É que você chegou agora, você... Isso aí é Merchan, novo. Ei, proteína. Desde a pré-Libertadores, cara, ninguém acreditava. Desde a pré-Libertadores, os caras estão falando ei, ei, ei. Né? Fala ei, ei, ei, é pra cavalo, você tá louco. Você quer que a gente fale o quê? Oba! Ah, legal! O Ben já falaria. Eu tem certeza? Falaria. É, não duvido. Eu lembro quando nós perdemos pro Strogonoff no Pacaembu. Ah, o Dodô tava... O Porquinho aí ganhou do... Não sei se foi do Rosário, não sei o que. O Dodô tava falando que nós tava passando vergonha. tem um time aí que tá passando. Ó, amigão, você tem que... nós estamos passando. Ô, tá? Brother. É, mas nós estamos passando, nós estamos bem no brasileiro, vocês estão passando vazando o soleto. É, espera o São Paulo entrar no brasileiro, calma. Ih, já tá no brasileiro faz tempo, já foram 13 rodadas aí. Se não entrou, o problema é de vocês. Tá de corpo agora, presente, mas não tá de espírito. Tá sim. Quero dizer o seguinte pra ele, jamais falei isso. Jamais falei isso. É, e vê a posição que vocês estão e olha onde nós estamos. Chupa, ganhamos de vocês. Vocês estão bem mais próximos de cair do que ser campeão. Nós somos melhor que o campeão. Ah, mas tem a volta, tem o segundo turno, filho. Calma, não acaba. Não é um turno só que decide campeonato. São dois turnos. Tem a volta. Brinca troca É na nossa casa. É na nossa casa a volta. Tá se achando aí, ô? Você tá falando o que aí? Semifinal de Libertadores! Ô, oh, manezão! Pera só um minuto! O senhor é um manezão! Fala do senhor! O senhor é um manezão! No começo do ano aí, se pegar as gravações, esse manezinho que tá falando que eu falei que eu não falei nada disso, e o senhor pega a gravação, Badelli, criticando o time, falando que é uma porcaria, que é o pior São Paulo que ele viu na história. Pega a gravação! Hoje quer falar o que aqui, ó? Olha, não é o mano. Aí é só falar o que o senhor aqui? Ouvinte, aí é verdade. É lógico que é verdade. Eu não minto. Rapaz. O único que acreditou no São Paulo foi o Mota. Foi o único que acreditou aqui. Aliás, esse São Paulo que eu critiquei no Campeonato Paulista, que começou a Libertadores, era o que não tinha Maicon, é o que não tinha Kelvin. Ah, mas que não tinha, importa. Que não tava jogando o São Schmidt. Não importa. Ou seja, esse discursinho de vocês pra jogar a culpa nas minhas costas, só funciona pra massa acéfala que houve nesse momento. Você tá chamando de acéfala? Os fascistas. Eu não sei. Talvez, quem sabe. Você tá chamando o rapaz da céfala, massa céfala. Aí, tá vendo? São Paulo estava mal. Aí melhorou, eu vou elogiar. Tá mal, eu critico mesmo. Eu vou ficar elogiando só porque... Ah, vou ficar elogiando à toa. Não sou cego. Ó, boia de oceano, então. Hã? O ouvinte falou com você. Eu sou boia de oceano, mas não sou de privada. Nossa! Ah, que isso! Que isso! Agora você dá uma pedrada. Ah, isso! O ouvinte aí, ó. Coitado. Vai pra você, quem serve. Foi não. Foi você no ouvinte. Não, não sei de nada que você tá falando. Não sei de nada. Agora, se não tiver eu feliz... Eu critiquei o São Paulo. Não foi eu que critiquei o São Paulo. E quem não tiver feliz com a minha opinião que torce pro São Paulo... Pede lá pro Flávio Prado da opinião. É. Pede lá aí pra mídia gambá da opinião. Quem sabe tem alguém pra falar em nome. É mídia galinha que se fala, viu? É o fiofó, sua véia nojenta. Liga lá na Gazeta e fala assim, ai, Chico Lang, fala do meu tricolor. Vai lá e reclama. Ué, mas você quer dizer que você não pode receber uma crítica? O ouvinte tá aqui pra poder analisar o que você disse também. Quem ouvinte, não tiver satisfeito... Não se sinta coagido pelo Sombra, emita a sua opinião, velho. Ele já deu. Não, mas ele tem que... Não, tem mas a minha opinião é de São Paulo, não é mais. Do Sombra, não, cara. Minha opinião é do então chupa Sombra, você velho. Também mas aí, você acha que o Sombra é modinha? Você acha que o Sombra é modinha, velho? Oh. O Sombra, ele critica quando o São Paulo tá bem e mete o pau não, quando o São Paulo tá mal? Eu acho o termo modinha também muito escroto, cara. Eu acho que tem que aí, criticar Domenico, ele te deu uma porrada, na hora que precisa também. E tem que falar bem na hora que precisa também. Modinha é... Modinha você fala que você não torce pro time. Você fala assim, ah, meu, eu não gosto de futebol... Aí quando o seu time tá ganhando, você vai falar, não, eu sou tricolor agora, tal. Ah, então... Não, você tem que botar sua... Então deixa eu ver se eu entendi. O Domênico quis criar uma situação entre você e o ouvinte, foi isso? É. Eu não quis criar discórdia. Não, eu não quis criar discórdia. Eu falei que é o cara mais imparcial. Eu sou imparcial. Tanto que não falei isso do São Paulo no começo. Pega a gravação e prova que eu falei mal do São Paulo no começo do ano, que falei que tomou piada. Não vem falar porra nenhuma. Pega o tape. Pega lá o tape, pega o cacete a quatro que for. Eu pego. Não interessa. Então pega você aí. É, pega você. Se você mostrar, pega. Não, pega aí. Inclusive, o Domênico não tinha nem tempo pra falar mal do São Paulo, porque ele perde muito tempo falando mal do Palmeiras. Mas quando tá mal, eu falo. Quando tá mal, eu falo. E nós estamos bem pra cacete. É líder. É líder. Mas lógico. Ah, então você não muda, é isso? Lógico, o senhor não muda. O senhor que mudou. E o senhor que mudou. O senhor que mudou. Pra me criticar? Ah, mas o ouvinte que falou aí que eu falei. Eu falei que o senhor que falou. Não fui eu, foi o senhor. Eu olho as pombas aí, ó. Mas foi o senhor. Você não entendeu até agora. Eu falei, o ouvinte disse que eu falei mal do São Paulo. Falei, quem falou mal foi o Sombra que tá aqui na minha falei frente. Falei mesmo. Então, o senhor não fui eu. Ele tá confundindo esse rapaz aí que tá aí no telefone. Eu que, sou eu? Eu não disse que você falou mal do São Paulo. Eu disse que você tirou o sarro que o Palmeiras estava bem na Libertadores e você tirou sarro que tinha um disso, time. E você disse que tinha um time. É. Você disse que tinha um time que tava passando vergonha. Você não citou o nome, mas deve o único sido... time que tinha perdido em casa era o São Paulo naquele momento ter... que tinha perdido com o Strong 3K. Ah, e não perdeu? E perdeu ou não perdeu? É, mas agora tá aí. Eu menti. Eu menti. Então vamos lá, É isso que eu tô te falando. Pera só um pouquinho. Então, pera só um minuto. Vamos ao começo que você falou que eu falei, que eu não lembro o que eu falei. Mas se eu falei, vamos lá, mano. Porque a frase não é. Ele falou que eu falei. Eu não lembro. Frase. Mas se eu disse isso, eu tinha razão. Porque assim, você acha que o São Paulo perdendo em casa pro Strongest é vergonha? O primeiro jogo, não. Tô perguntando pra você. Jogo, responde o que você falou. Não, o São Paulo perdendo em casa pro Strongest é vergonha? Eu não acho uma vergonha. Ah, para que não acha o Cátio, velho. Você quer impor para que não acha. Todos os São Paulinos falaram que era vergonhoso perder do Strongest. Todos menos nunca deu uma partida fora do país deles, velho. Para. Classificou. Se tivesse, não tivesse classificado, independente desses pontos, você tava criticando, cara. Mas não tomou 5 dentro de casa, Dodô. É isso que eu tô falando. Vergonha se tivesse perdido de 5 dentro de casa. Tá bom, vai. Fala do São Paulo com sombra aí. Vai. Aí desistiu, ó, tá vendo? Desistiu, é que não, falar desistiu, com você. Fugiu falar com, não é, que às vezes você discutir uma coisa que não dá pra discutir, cara, com vocês. Tudo que vocês acham que vocês têm razão, fala vocês aí. Dane-se vocês aí. Fica com o time de vocês e acha que vocês vão ganhar a Libertadores, tá tudo certo, velho. Ô, velho. Você viu? Diga. É, a gente acha que sempre a gente só estudo, a gente velho. Tem razão. Pera aí, eu tô meio topando. O que foi, Dodô? Não, nada, não falei nada. Se perdeu o quê? Não falei nada. Não, vamos mudar o foco então. Posso fazer uma pergunta pro velho aí? Faz uma pro Domênico e depois uma pro RG. Não, pode fazer não, velho. Quando o Kardec jogava no Santos, ele não jogava mais atrás? Você acha que ele podia estar ali na posição do Ganso substituindo nesse jogo que a gente vai ter agora do foco do Ganso? Você acha que o Kardec não podia substituir ali? Como ele jogava no Santos antigamente? Tudo bem que ele tinha o Neymar e o Ganso jogando muita bola do lado dele. E hoje, com certeza, ele não vai ter. O que você acha, cara? Você perguntou e você respondeu. É difícil hoje, pela inconstância do futebol dele e pelos parceiros que o cercam ali no time de São Paulo. Poderia ser uma tentativa, mas é complicado, né? Ô, Leandro, palpite pra amanhã. 3-0, Sobra. Opa, beleza, hein? Que aí já era. 3-0. Mas se faz 3-0, eu me arrisco a dizer que não precisava nem jogar a segunda. Não, 3-0. Ô, Sobra. Não, 3-0 é um chacoalho, hein? 3-0 saca. 3-0 numa Libertadores é chacoalho. A gente ganhou de 4 gols do Toluca aqui. Quando tomou 1-0 lá, você não ficou meio arisco, não, cara? Não, eu tinha plena confiança. Arisco. Eu tinha plena confiança. Aí dá pra balançar se, por exemplo, sei lá, 10 minutos do primeiro tempo você toma 2 lá, né? Aí você fica. Não, aí. Aí mas você fala, pô. A pressão foi grande, hein, velho? A pressão foi grande, hein, velho? Lógico, é que é um 3-0, é que é um hipotético 3-0. Se você faz um, o outro tem que fazer 5. Lógico, né? É que lá, aí o time vira kamikaze, né? Porque eles não têm outra saída, a não ser ir pra cima. E eles são bem kamikaze mesmo. E eles têm o DNA do Osório, né, cara? O Osório é olha, kamikaze, né, cara? Olha, é boa essa, hein? DNA do Osório. É uma boa lembrança essa. Porque ele tem herança do cara, né? Ah, mas eu acho que não dá pra comparar. Esse time, precisa ver como é que eles vão voltar depois dessa pausa aí também, RG. Porque mas agora eles não pausaram, viu? É, então, eles continuaram jogando. Tô falando a pausa da Libertadores. Mas eles são melhores do que o Toluca, né, Sombra? O Atlético Nacional aí, desde o começo da competição aí, quem tá assistindo a Libertadores aí sempre apontou. Parecia, com certeza, Nacional, mano. Um não, com certeza. Olha, mano, até a parada, eu acho que até a parada, eu dizia aqui que eu achava que o Atlético Nacional era favorito contra o São Paulo. Eu mudei meu voto, Sombra, com relação ao favoritismo, eu achei que o Rosário passaria do Atlético Nacional. Mas aí agora o Atlético passando do Rosário aí, que era um time casca grossa também, acho que vai ser difícil parar os caras. Tem que fazer o resultado aqui. Ô, mano, deixar pra fazer Rosário, lá, vai azedar, né? Se bem que eu vou te falar uma coisa. Quando fez 1-0 lá, cara, a gente falou, já era o jogo, meu. Quando fez 1-0, eu quase deixei de assistir o jogo. Sim. Mas aí o Atlético foi pra cima dos caras e meteu 3 os caras lá, né, cara? Pode eles crer. Lá dentro, eles são perigosos. E o estádio deles é aquela... Ele tem aquele DNA de Libertadores, né, cara? Aquela coisa, aquela pressão grande, lá é complicado. Ah, lá mas aqui o Morumbi também tem, né? Ah, mas aí o Morumbi tá legal, Morumbi, né? Não, o Morumbi e a Bomboneira eu acho que são casos à parte, cara. O que vocês acham? Eu acho que o Morumbi e a Bomboneira É o DNA da Libertadores, aí, eles estão acima do resto. Você sabe o que eu acho, cara? Estádio grande com pouco público, aí até favorece um pouco o visitante, ou deixa o visitante confortável. Mas, agora, casa grande, lotado, velho. Obrigado, meu. Aquela entrada do Morumbi é um inferno, cara. Eu acho que pro visitante é aquilo ali, cara. Não, mas todo estádio, quando lotado pelo seu próprio torcedor, ele vira um caldeirão pro adversário. Só que a Bomboneira aí e o Morumbi ficam mais famosos no caso da Libertadores, se não, são dois dos times que estiveram mais aí em situações decisivas, né? O próprio time faz o nome do estádio, né, cara? Então, mas por exemplo, você pega aí o Corinthians. Se o Corinthians, por exemplo, é que o Corinthians vem se dando mal nos seus mata-matas importantes dentro do estádio dele. Ah, mas não vem mal. Sendo eliminado assim com gols, né? Hã? Às vezes eles classificaram por empate. Perde, não, mas eu sei, mas não é isso. Casa, né? Mas se amanhã o Corinthians vai jogando o Libertadores, vai enchendo, e vai levando à frente e vai vencendo dentro do seu estádio, ele vai criando o estigma do estádio. Da positividade em cima do estádio. É o que eles tinham no Pacaembu. É que por enquanto tá funcionando para jogos que não são mata-mata. Para mata-mata tem dado azar. Ou sei lá, o quê. Isso vai mudar. Não, se Deus tá, quiser, não. Deus tá olhando o Corinthians ali e abençoando. Ô, Leandro, um abraço. Só uns 100 anos, ô, mano. 100 anos, rapaz. É, 100 anos mas passa já vi meu time campeão no Japão, no Rio de Janeiro. Eu tô feliz, eu poderia morrer agora. Porra, no Rio, você tá brincando. Ou no Rio é style, Maracanã é lotado, você não tá ligado qual que é. O Rio é stylíssimo. Acho que é, nossa. Olha, eu quero me aposentar que e morar Paquito, no Rio. Paquito, você tem que valorizar as coisas brasileiras também. Paquitão. Quando você pede para os Estados Unidos invadir o Brasil, a gente vê que você está valorizando o Rio. Mas é por isso mesmo que eu estou valorizando. É por isso que eu me preocupo. Eu sou a favor aqui dos Estados Unidos invadir o Brasil, colocar um gancho no Pará e puxar a gente lá para cima. Véio. Por sinal, não deu para entender ontem, né, aquela entrevista do Eduardo Paes, prefeito do Rio. Né? Ele deu uma entrevista para a CNN. Eu prefiro nem entender. Não, mas ele deu uma entrevista para a CNN, está lá. Você entra no YouTube, você vê a entrevista. Ele falando que a segurança no Rio de Janeiro está uma calamidade, que o Estado não está fazendo a parte dele, que está temeroso, mas que o Exército, a Marinha, vai estar todo mundo a posto, se depender do Estado, ferrou. Mas um depois babaca ele... também. Não, depois ele dá só uma tem babaca, só tem gente do mal nisso aí, cara. Depois ele dá uma entrevista para cá, pros veículos brasileiros, dizendo o contrário. Eu não entendi isso. Ele dá uma entrevista pra CNN. Mas eles falando são uma assim. Coisa, uma entrevista. É uma entrevista pra cá dizendo outra. Mas. A capa do Globo no Rio hoje é ele falando. Olha, a segurança não preocupa. Pra você ver o QI de tatu que essas pessoas têm. É que nem jogador gringo que joga no Brasil. Quando ele dá entrevista pra imprensa do país dele, ele fala uma coisa. Quando ele dá entrevista pra imprensa do Brasil, ele fala outra. Ó, eu vou mandar pra vocês a entrevista que ele deu pra cá e que ele deu pra CNN. Mas nem vou ler, é imprestável. Ah, eu assisti. Passou, mas é que ele não quis polemizar depois. O secretário de segurança respondeu e aí ele não quis polemizar. Como você não quer polemizar? Você dá uma entrevista para um veículo falando uma coisa. Ele não quis depois, ele mudou. Mas não tem que polemizar. Sim, já é a polêmica. Mas é que ele mudou. Ele mudou a opinião dele. Manda ele cuidar lá da segurança. Você não quer entender também? Você acha que é tudo. Ele não quer polemizar. Já é uma polêmica se ele dá uma entrevista falando um negócio para um veículo e para o outro ele fala dizendo já é uma polêmica. É que o outro ele mudou. Agora você que tá querendo polemizar o que ele falou para um e falou para o outro. Leandro, a culpa é minha, não lógico, é do Eduardo Paes. Pode fechar a sombra. Faça. A Hiro me ajuda a ser um novo herói de São Paulo? O Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Parabéns. Ganhou uma camisa. Abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Beleza. Parabéns. Eu não vou na torcida do estádio, não, que eu tô com ingresso comprado, eu vou deixar. Não, mas acabou também. Pra alguém, cara. Já acabou, velho. Também acabou. Pô, você eu viu que sorte que eu você tô deu. Fazendo uma boa ação, cara. O negócio acabou. Mas valeu a intenção, tá bom. Foi legal. Tá bom. E vale a intenção. Parabéns aí pro beijo pro Mano na Fox aí. Obrigado, velho. Valeu. Parabéns aí, valeu, filho. Muito bom. Parabéns pro Rudinho aí também, que Rudinho. Tá bem. Valeu, moleque. E um abraço aí, Dudu, um abraço aí. Mais, velhinho. Alô, foi legal com você, depois de tudo que você falou pra ele. Mas você vê, o Leandro não é uma pessoa rancorosa. É. Tchau, Leandro. Foi pra mim isso? Ah, você viu? O cara pro centro. Ué? Foi pra mim. É o único cara que fala aqui que não perdoa, que não, porra, que passa por cima. Falou. Segura, velho. Segura a onda aí. Deturpem o cara. Segura a peruca aí. Ninguém tá deturpando nada. Quem é que amarra a pessoa no para-choque do carro e sai puxando? Porra. Quem? Quem é que amarra no estribo do cavalo e ops? Agora vem querer dar uma de bonzinho, não é? Olha, com quem eu gosto, eu sou bonzinho. Você tem que ser mais tranquilo, velho. Benjamin, tá na hora de você começar a perdoar os outros também, velho. Perdoa, velho. Tem o coração de pedra da porra, mano. O coração do Benjamin não é nem pedra normal, aquela pedra sabão, velho, que pesa pra cacete. Sabe aquele negócio de moer pimenta, velho? Pedra sabão, que vem de lá em Monte Verde, RG. Eu tô só olhando pro cara. Quatro canequinhas de pedra sabão, velho. Era mais pesado que meu carro. Eu tô só olhando pro cidadão. Eu tô esperando ele ser honesto. Honesto? Honesto? Falou aí o coração mole aí, ó. Imagina. Rancor zero. É, o Sombra ele pode ter desdém por alguém, mas rancor... Não é rancor, eu não tenho rancor. Não, você tem. Você falou que, pô, como não? Não, você falou que gasolina é o ódio. Não, Deus me livre, fala aí, jamais. Ele não falou aquele dia? Ele quer com alta octanagem. Meu combustível é o ódio. Quero, não. Falei, o meu ódio é ódio. O meu ódio. Sou movido a ódio? Não. É mesmo, você falou isso? Jamais, tá louco. Olha, tá vendo quando falou, sou eu? Tá vendo quando eu faço isso, você fica putinho. O quê? Você tá falando as coisas que eu falei que eu não falei, não, viu como que você é? Dá pra ver nitidamente que eu tô brincando, ou você não percebeu que eu tô brincando. Não, se eu não falo... Não, você tá brincando, o RG que não brincou, não. O RG também, o RG, ele pega pesado. Não, mas ele falou mesmo, ué. Eu não tem falei que segurar, isso. Ué. O que que você falou? Eu vou repetir, eu peço um minuto só sem ser interrompido. É pitadinha? É a pitadinha. Histórica. Porra de pitadinha. Se quiser, eu tenho outro, hein? Eu sou uma pessoa com coração gigantesco. Isso é doença. Você pra tratar, hein, velho? Você... É barbeiro, né? É, ele foi tido assim no coração, meu. Coração não cabe no peito. Não, mas a doença do barbeiro enche o coração. Enche. É verdade? Incha. E mata até hoje. Infelizmente no Brasil mata ainda. Tem gente que morre disso. Principalmente lá no Norte e Nordeste. Doença de Chagas, né? O barbeiro. Eu quero falar é o seguinte. Eu sou uma pessoa muito boa. Claro que você tem um coração legal, pronto. Não, eu sou uma pessoa muito boa. E repito. Você discutir com alguém, você se excedeu, você falou uma bobagem pra mim, eu falei pra você, deu dois dias depois você liga, deixa disso, lógico, deixa disso. O cara que te prejudica na vida, o cara que quer atrapalhar a tua vida, o cara que mente pra te ferrar, o cara que te sacaneia na cara dura, o cara que quer te atrapalhar tudo. Esse cara, eu tenho que depois falar, vem cá, deixa disso. Você teve tanto tipo de gente assim na tua vida? Não, eu não falei que tem tanto tipo de gente assim. Eles perguntaram, eu falei, não, cabe numa mão poucas pessoas, é isso? Eu não falei que tem muita gente. Tô só falando, por que que eu tenho que depois abrir os braços pra quem faz tudo isso? Acho que a gente tá... São coisas distintas. Um pouco o Benjamin. Não, tá não. Entrando muito no íntimo. Pode entrar no íntimo. É isso, Benjamin. É que eu não gosto de você. No meu âmago. Eu gosto dos detalhes. Você disse aí, você iniciou dizendo assim. Quando você fala uma bobagem pro outro, o outro fala uma bobagem pra você, ofende e tal. Aí a pessoa te liga. E você liga pra pessoa também? Ou só a pessoa que tem que ligar? Não, já cansei. E o Benjamin fez aquele orgulhoso. Nunca ligou pra uma namorada. Tem um lance de você também. Você chorou por amor, Benjamin? Não, isso não. Não, fala a verdade. Não, isso não. Olha a pergunta do Sombra. Não, mas já cansei de pedir desculpa. Aí é legal, você... Lógico. E eu sou um cara meio pavio curto. Eu ensinei bons modos pra ele. Às vezes nervoso, isso você fala uma bobagem. Isso a gente sabe que você é pavio curto. A gente sabe. Ah, você tem pavio? A gente sabe. Só eu na rádio sou. A gente sabe que você é. E aí eu pego e falo, velho, eu falei uma bobagem, você me desculpa? Eu tô errado. Aí gostei. Lógico que sim. Aí é legal. Agora, o cara que só te ferra na vida... O cara faz o voodoo teu pra te sacanear. Eu vou falar, deixa disso. Tem uma situação. Vamos sair com minha pizza. Tem uma situação que você colocou aí que não tem, acho que não tem volta. É roubar. Pessoa te roubar, realmente, aí, velho. Mas vem cá, o cara. Nem eu vou perdoar, mas o cara... Às vezes era por necessidade. Aí o Katsu vai roubar por necessidade. Pede, porra. Que você pega, mas... você não dá? É, no farol, se o cara pedir 50 reais, você não vai dar. Agora, se o cara roubar, você dá. Olha, esse momento não pode parar, porque é um momento sem parar, não é? É verdade. Não, não é? Ah, pensei que era. Mas pode começar. Mas então a gente já parou agora. Mas essa frase... Agora nós estamos aqui na fila do pedágio. Mas olha o pessoal de sem parar passando ali. É verdade, é verdade. Nós estamos aqui parados. Nossa, mas ó, olha a fila. Essa frase que o RG disse agora, ela tem que ser desmentida, cara. Esse negócio é, não precisa roubar, pede, pô. Se o cara passar no farol lá jogando quatro laranjas pro alto e falar, me dá 50 reais, você não vai dar. Agora, se o cara te roubar, Mas por que que ele vai pedir 50 reais? Desde quando você estabelece inflação, né, o quanto você quer ganhar numa solicitação de ajuda? Ué, mas é com menos de 50 não dá pra pagar. Porra, mas se todo mundo na fila do carro se der 50 pau pro cara, no dia seguinte tô eu no lugar dele. Não, mas ele não vai ficar 12 horas. Mas ele não vai ficar 12 horas. Se todo mundo der 50 reais pro cara, ele não precisa ficar 12 horas. Lógico que não precisa, ele vai lá e compra uma casa, porra. Tá louco? Eu acho que tá faltando muita compreensão por parte do ser humano, viu, mano? É, acho, cara. Não sei, vejo razão nas suas palavras. Muito obrigado. Falando dos caras que nem a janela abre. Nem a janela abre do carro. Porque acho que ele tava ouvindo a Antena 1, ele não tava ouvindo a rádio. Ah, não, ficou chato a Antena 1. Não foi melhor. Agora eu vou urinar. Você tava ouvindo alguma outra coisa. Você tava ouvindo o começo do programa ou não? Eu ouvi um pedaço. Teve uma parte muito boa também do Roberto Provolone. Sensacional. Com as pitadinhas históricas. Muito obrigado, hein? Vocês tentando tesourá-lo. Exatamente! É. Mano, eles estavam querendo falar do Corinthians. Não. Eu não tenho rancor, viu, mano? Aí falou de Corinthians, eu desliguei. Então você não ouviu. E olha, o Sobre, eu defendi bem o nosso São Paulo. Eu não sei se você ouviu, mas ninguém aqui vai falar mal. Inclusive essa Domênica, essa porca aqui. Fala mal do São Paulo, eu não deixo. Eu falei mal. O Benjamin, ele tá querendo agora me jogar. Não falei mal. Não há porquê. É, porque eu fiz uma crítica aqui ao Alexandre Pato, dizendo que eu não gostava dele. Que se tivesse alguma palavra pra resumi-lo aí no Corinthians, a palavra seria nojo. Isso eu ouvi. Então, não, mas eu me excedi, Sombra. Eu sou um cara que tem um coração bom. Mas quem discordou disso que você falou? Não fui eu? Falei que você tava mentindo, porque no fundo. Não era nada disso. Sim, porque você me conhece, sabe que eu tenho um coração puro. E passou 5 minutos, o meu nervoso, Sombra, já passou. Eu já não odeio mais o Pato, a menos que eu volte a falar dele. Mas agora o Benjamin, ele fica remoendo, cara, o ódio. Sabe, o Benjamin, ele tem ódio no tanquinho de partida e no tanquinho lá atrás. Aí. O Benjamin, ele é movido pelo ódio de 100%. Então, Benjamin, você é um cara do bem, Benjamin. Se desprenda do rancor. Eu não tenho rancor. Não tenho. Quase para os ouvintes ali. Mas vamos lá, vamos falar com o ouvinte aí. Não, ouvinte calma, Jornal, daqui a pouco. Porque agora eu preciso dar um recado legal, porque amanhã é o grande dia do jogo do Tricolor na Libertadores. E o Hero está apoiando o Tricolor nessas semifinais. Você já conhece o Hero? Não conhece? Conhece, é claro, se é ouvinte do estado, você conhece. Ele é o melhor aplicativo para a sua vida digital e pode ser instalado no seu smartphone, no seu tablet e no seu computador. Com ele, você tem antivírus, backup online, controle dos pais e Wi-Fi seguro. Ou seja, você pode navegar na internet, pagar contas, fazer compras online e trocar mensagens por aplicativos sem riscos e preocupação. Além disso, quem está escutando agora o Estádio 97 pode baixar o Hero e experimentar de graça. Você pode baixar agora o Hero, que vai estar na camisa do Tricolor. Esse aplicativo, você pode experimentar agora de graça. Um antivírus que você pode fazer o seu uso agora experimentando de graça. Baixe agora o Cloud by Hero, por exemplo, e deixe todas as suas fotos, vídeos e músicas guardadas online para acessar de onde estiver e quando quiser. E não se esqueça, você pode ganhar uma camisa do Tricolor oficial agora mesmo. Entrando no ar no 3284-7097 dizendo "O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo", você ganha uma camisa oficial do Tricolor. Gostou? Ficou curioso para saber mais sobre o Hero? Então envie um SMS com a palavra TRI, de Tricolor, né? Para o número 77000 e conheça tudo sobre esse poderoso aplicativo. Vou repetir, mande uma mensagem SMS com a palavra TRI para o número 77000 e comprove as vantagens do Hero. Estádio 97. O Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. O Estádio também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol. Sabe quem mais? Oferecimento de Eliar. Olha boa. Só, amigão, presta atenção. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? Sabe ou não? Eu vou te falar. A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia. Você não ouviu errado, não. É isso aí. Tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E tem mais. A exclusiva proteção 24 horas. Aí você pergunta, ô Benjamin, o que significa isso? Vou te falar, calma. Significa que em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, você vai poder chamar um técnico da Eliar que ele vai até você. Demais, né? Pô, isso é fantástico. Então saiba mais em eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso aí, baterias, é Eliar! RG, já falaram aí do Santos, velho? Sim. O que vocês falaram? Falamos que chegou o novo zagueiro, que assinou aí com o Peixe, o que veio lá do Banfield. É. O garoto lá de 23 anos. E comentei sobre o Gabigol, né? Que tá num astral muito ruim, não muito legal. E você viu que o Santos agora será obrigado a comprar 80% dos direitos econômicos... Lucas Lima. Do Lucas Lima, que pertence Sim. ao Doen Esportes. Sim. Caso o jogador não seja negociado até 31 de dezembro. Exatamente. Ou seja, então acho que ele fica até só 31 de dezembro. Tudo indica que sim, né? Porque 80% aí do Lucas Lima... Na prática, se a Doen, assim, segundo o UOL, se a Doen assim exigir a partir de janeiro, o Santos vai ter que desembolsar mais de 7 milhões e 300. O Santos tem 10%. Ele vai dar, hein? 7 milhões e 300? E vale. O quê? A parte aí para o Santos ficar com o resto do 7 milhões e 300 do quê? Reais. Você tem dinheiro de pinga para clube grande hoje, para comprar ainda mais um jogador que nem o Lucas Lima. Para isso é dinheiro de pinga. Não é? Para isso é. É verdade. E pelo jogador que é, né? Pensei que era muito mais. Lucas Lima joga muito. Pelo jogador que é. E o São Paulo está pedindo novamente o Ganso lá. Você acha que agora o São Paulo vai ganhar uma grana aí com a transação do Ganso ou você acha que ele vai permanecer? Quem tá pedindo? O São Paulo. É, mano, na verdade, cara, é o seguinte. Pra jogar lá no Sevilha. É tudo um jogo, né? Lógico que é um jogo de futebol, óbvio, né? Mas, mano, qual é o valor que oferece? Qual a perspectiva que tem do Ganso de querer renovar ou não? Então, segundo o André Hernan, ele disse que a primeira proposta foi de 7, 8 milhões de euros e que haveria agora uma nova investida. Peraí, 7 milhões, 8 milhões de euros pelo todo? É, pelo jogador. Duvido o São Paulo fazer negócio, mas duvido... O quê? Milhões de quê? De euros. Olha... Ó, inclusive... Quanto tá falta aqui na... de contrato? Sabe por quê, gente? Quanto falta o contrato dele? Da eu duvido o São Paulo topar e muito menos o Diz. Ó, tá escrito assim, ó. Quanto que o São Paulo comprou? Quanto que foi comprado? Peraí. Tá escrito aqui o seguinte, ó, no título. O São Paulo ele pede. E Sevilha vai aumentar a proposta por Ganso, diz o repórter aqui, que é o André Hernan. É, São Paulo já recusou uma proposta de 8 milhões de euros pelos direitos federativos do meia, ou seja, a totalidade do jogador. Mas o técnico argentino vendo o jogador é uma característica importante para o clube. Você sabe por quê? Enfim, 8 milhões de euros pelo Ganso hoje, eu acho que é pouco dinheiro, cara. Porque é o seguinte, São Paulo só tem 32%. Tá. Se ele vende por 8 milhões, é... E a outra parte? Da outra parte, aí uma parte é do Ganso, outro do... Não, todo o resto é do grupo Diz. É daqui. Diz, pô. 68%. Caraca, velho, então não é vantagem, não. Hoje mas não é vantagem. Mas nem pro São Paulo... Não, pro Ganso é, né, Sombra? Não, pro Ganso é, porque ele talvez receba mais lá. Se ele pega uma puta bala aí, 8 desses 8 milhões de euros, velho. Eu acho que se não chegarem no montante aí... Mas qual que é a multa? De 8 milhões de euros só pro São Paulo, eu duvido o São Paulo vender. Duvido. Qual é a multa? Que ele vai... A pra multa? Fora. Ah, é bastante? Eu já te digo, cara, mas é... Bastante não pode ser, porque vai faltar um pouco. Não sei se é 20 ou 25 milhões de euros. É tudo isso? Ah, então peraí. Mas lógico que é bastante, Benjamin. Vocês estão oferecendo 8. Porque o falta contrato, um ano, né? Falta um pouco mais de um ano. É. Mais um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, pô, não dá, né? Eu achei que era menos. Tem certeza de tudo isso? Sim. O que? O contrato do Ganso com o São Paulo? Não, pra não, ir pra fora. Ah, pra vender fora. Pra fora vender do Brasil. Fora. Mas o... É no mínimo 20 milhões de euros. Não, não. É... Esquece. São Paulo só sai se São Paulo quiser. Aí, eu fico com a tua opinião de ontem. Pra vender por migalha, prefiro usar ele, cara, até o final e dane-se. Mas, ô Sombra, por mais que fosse uma quantia que talvez ali, vai, vou colocar de 15 milhões de euros, o São Paulo ficaria com 5. 5 hoje, o São Paulo não consegue contratar não ninguém pega, com a qualidade não pega, do Ganso. Não pega, não, não pega. Vale a pena também. Não adianta. Poderiam dobrar a proposta. É, o São Paulo vai ter uma perda técnica dentro de campo que com 5 milhões ele não vai conseguir repor. Então é melhor preservar talvez o Ganso aí até setembro do ano que vem. É. E o cara joga agora, a bola aqui. Se vende, o São Paulo pega o seu. O São Paulo pega os seus 7, 8 milhões de euros agora. Se pegar, pra ele. Pra ele, não tô levando o que a diz quer fazer com a parte dele, eu não sei. Mas se o São Paulo pega uns 7 ou 8 de euros pra ele, talvez agora nessa janela do meio do ano consiga aí pegar um bom meia, talvez. Mas pro São Paulo pegar por essa quantia, Sombra, ele teria que vender o jogador por 21 ou 24 milhões. Será que pinta uma proposta dessa? Entenda, mano. Olha, a multa pode ser 20 milhões de euros, mas a Diz pode estar propensa a abrir mão, de uma boa parte dela pra não sair sem nada. Porque se também não renovar o contrato, a Diz também vai ficar sem ver nada. Só que quem dá a chamegada final é o São Paulo. É. A situação do Lucas Lima com o Santos. É a situação do Lucas Lima com o Santos. O Santos tem 10%. Os caras não falam, vale beleza, a pena querem vender. Querem vender, mas lógico, a minha parte custa X. Dependendo de quanto vai custar a transação no total, eu quero tanto para liberar meus 10%. A do São Paulo ainda é um pouco melhor que a do Santos. É um pouco melhor porque tem... Aí depois você começa a ter um jogador descontente... Aí de repente o jogador vai pro departamento médico. Ah, então você tá falando que o jogador tem que fazer um motim, caso o clube não queira vender. Não tem problema, fica lá ganhando os trezentinhos lá por mês. Não estou falando motim. Deixa lá. Mas o problema é se ele ficar descontente, né, Sombra? Se ele ficar descontente... Aí quer fazer de tudo pra sair. Fábio Costa ficou descontente. O Santos arcou com um ano lá pagando pra ele. São coisas do futebol. Mas você arca com um ano e você perde essa grana. Clube não pode ficar refém de jogador. Isso é verdade, isso é verdade. Tá descontente? Fica aí, olha, vai ficar agora um ano e tanto ganhando trezentinho, imaginando quanto poderia ganhar lá fora. Não, o que que você faz? Se renovar, se renovar. Você leva muitas coisas pro pessoal, velho. Pro pessoal, não. O Michael, eu defendo o meu time. Michael Corleone sempre falava, isso não é nada pessoal, são negócios. São negócios. Isso é dinheiro, gente, só dinheiro. Os caras não é dinheiro. Pegar 2 milhões pelo clube, pelo jogador não é dinheiro. Isso não é dinheiro. Não é. O Napoli tinha oferecido 13 milhões de euros pro São Paulo, o Ganso lá embaixo, o São Paulo não quis vender. E ainda bem que naquela época não vendeu, que era outra gestão, eu tenho medo. É, o problema... Pra onde iria, né? O problema é esse, é igual dois, Santos, a né? coisa tem... Aí é dois, são dois lados da moeda, né, RG? Primeiro, o jogador que vê essa proposta, aí o cara fala assim, porra, minha chance de ir embora e ganhar dinheiro, né? Não tem a dúvida. E aí ele pode fazer de tudo pra querer sair do São Paulo, e aí fica essa briga desgraçada. Ah, e por outro lado, RG... O Sombra tem razão, porque o clube, ele não pode ser refém de um jogador que ele pagou caro, trouxe o cara, acreditou no cara. Lógico. Outra coisa, o Ganso, ele veio já do Santos, já... Seu Ganso! Ele tava em decadência. No São Paulo, ele veio na decadência, continuou na decadência e depois subiu de produção pra caramba. São Paulo segurou então, hoje, a onda dele. Então, o São Paulo segurou a onda do cara e agora hoje que tá bem, quem mora? Não, mas é assim. Aí vira... Não pode ser refém. Olha, pessoal, concordo, mas aí como é que fica? Olha... Mas não vamos colocar assim na questão, não vamos colocar que, olha, ele quer ir embora. Calma, agora por enquanto é muita especulação. É, lógico. Né? Porque, inclusive, eu vou te dizer uma coisa, tem um pessoalzinho aí que às vezes bota umas notícias. Complicado, né? É bem complicado. Fala na cara, né? E há um tempo atrás teve um pessoal que andou botando notícias que o São Paulo estava negociando com a empresa da China. O São Paulo não chegou nem a falar com ninguém. Mas botava sim. Pelo pessoalzinho, o Lucas Lima e o Gabigol já não estariam mais no Santos há muito tempo. Mas faz muito parte do próprio, gente, Ricardo Oliveira. Você botar também, lá, né? Você estampar. Não, são coisas diferentes. RG, desculpa. Como assim, é diferente? São coisas diferentes. Vou explicar. Vamos lá. O Santos tem, já que ele falou o Santos, você tem Gabigol, jogador super conceituado hoje. Novo, bom jogador, seleção brasileira. Lucas Lima. Bom jogador e novo. Tido por muitos até como o maior jogador do Brasil no passado, grande meia. Ninguém... E o Ganso é novo e bom jogador. Não tô falando disso. Ninguém planta notícia, os caras vão embora. São notícias, você tem sondagem. O futebol brasileiro não é um futebol que o jogador quer ficar aqui a vida inteira. Então tem Ganso especulação. É igual, sim, ele quer ir embora. O que o Sombra tá falando da imprensa chinesa, é nego que inventou a notícia. É, exatamente. Ah, não, o negócio da China então são coisas diferentes. São coisas diferentes. Você falar que o Lucas Lima e o Gabigol vão embora, é fato. Você falar hoje que o Gabigol, que o Gabriel Jesus vai embora, é fato. Não, mas é saber o dia. São coisas diferentes. Não, mas também dentro desse mesmo espectro, Benjamin, já não tá no dia bom. Você é que não tá num dia bom. Você tá que começou o programa. Você tá querendo. Depois daquela do Jean Xera, velho. Você tá querendo ser absoluto. Para de falar do Jean, velho. Você tá querendo ser absoluto, mas não tá dando. É, hoje não tá dando. Agora, uma coisa. Vamos supor que eu tenha informação. Olha, o Lucas Lima deve receber uma proposta para ir embora. Legal. Aí eu vou pôr lá. Deixa eu incrementar. Olha, ele recebeu uma proposta e não tá nem um pouco a fim de continuar no Santos. Né? Deixa eu dar botar uma pimenta aqui. Uma pimentinha, lógico. Quantos cliques a mais eu vou dar na internet se eu disser, olha, o cara não vê a hora de ir embora. Sua audiência vai subir bastante. Lógico, vai. Exatamente. Quanto convém? Internet, rádio e TV, conforme você fala e o que você escreve. O Caleri ontem deu uma entrevista falando assim, graças a Deus, agosto, setembro, eu tô lá fora. Não faz tempo. Graças a Deus, ele falou, ainda bem, graças a Deus. É alguém que inventou? Não, é a palavra dele. Não, eu agora sei que você tá aí pra defender o pessoal. Corporativo. Tem muito jogador que fala negócio também pro repórter. E depois, porque tem jogador que é a vontade do cara. E não tem repórter que tem mais índole. Ninguém inventa nada. Isso é mentira, repórter não faz isso, não. Tem repórter com uma índole, tem jogador com uma índole, tem jornalista com uma índole. Tem tudo com uma índole por aí. Mas não é só um lado, mentira, hein, Pretzel. O repórter sabe dar o furo certo. Eu não tenho isso, não. Olha lá, viu? Ó, eu tava lá no Corinthians, 1996 ou 7, eu não me lembro. Ou 2015. O jogador deu uma entrevista, o jogador foi lá no microfone, eu vi. Ele deu uma entrevista falando o seguinte, olha, eu não quero sair do Corinthians, eu não vou embora do Corinthians, eu me identifiquei aqui, meu sonho é ficar aqui, eu não quero ir embora. Por coincidência, eu estava na sala quando ele chegou e falou pro presidente do clube, ou você me vende, entendeu? Ou eu vou embora. A jogador tem esse discurso mesmo. Entendeu? Então, às vezes, o cara vai lá e fala assim, o fulano não quer ficar, o cara tá invadindo. Não é. Jogador, às vezes, quando fecha a porta, o discurso muda, né? Não é. Tem muitos que fazem isso. Vamos trazer mensagens pro dirigente é um e pro torcedor é outro. Olha, mensagens via WhatsApp. E aí, galera do Estádio 97, quem fala é o Ascioli. Palmeirense, Dodô, fica tranquilo. Vamos passar o carro nos Sardinhas aí, ó. Não vai sobrar nada, hein? E vamos jogar com esses desfalques, não faz mal, tem elenco. Rafael Marques vai meter gol lá, Cleiton Xavier vai entrar no meio, fica tranquilo. E aí, mano? Tamo junto, o Marcão aí, seu irmão. Só parceria, gente boa demais. Opa, é nóis, classe C, D e E. Liga isso. Quarta-feira aí, ô Tonto. Classe C, D e E na Dinamarca. Aí, Rude, seu safado. Vai falar da Peppa Pig, vai falar da Série B, isso. Rapaz, do Sem Mundial. Deixa que o Tricolor já tem um representante aí, seu safado. Deixa que o Benjamin fala por nós. Aí ele tem razão, desculpa, eu nunca mais quando o Sombra não tiver de moto, eu entro. É o Benjamin que conhece os bastidores. Benjamin. Porra, velhinho, tô nojento, é líder, porra. Fernando de Guarulhos, palmeirense. E aí, Dodô, tudo bem? Nós. Responde essa pergunta aí. O Real Madrid acabou de fazer uma proposta aí, 30 milhões de euros pelo Gabriel Jesus. Vai mandar o James Rodrigues e o Bale, que tá com problema com o Cristiano Ronaldo. Eu tô em dúvida, será que o Palmeiras aceita ou não? E outra coisa, e essa liderança aí de 6 pontos? Porque 3 pontos do retorno contra a gambazada no Entulhão é nosso já, hein? Vocês não ganham nada, seu suíno maldito. Como não ganha, não? Vacilão. Como não ganha, não? Lá não ganha, não. O retrospecto mostra. Por que não ganha? Retrospecto mostra. Qual foi o último jogo lá que teve lá? Empate. Que empate? Foi 2-0. E antes do empate? Palmeiras ganhou. Ah, então chupa. O último foi 2-0. Ganhamos 1-0. O último foi 2-0, filhão. O retrospecto lá na. 1-0. Último jogo que você perguntou. 1-0, filhão. 1-0. Assim como na Arena. Mas não importa. Pera só um minuto. Respondendo pra ele. Quem é o James Rodrigues e quem é o Bale? Pra mim? E o Casimiro. Não, deixa o menino Gabriel. É nóis. Não quero. Mas o James Rodrigues ele tá jogando, né? Não quero. O James Rodrigues ele tá no banco do Real Madrid. Deixa o menino Jesus lá. Deixa o menino Jesus. Boa noite, rapaziada. Aqui é Leonardo, Cidade de Carvalho. RG, semana que vem vamos passar por cima das pepas aí, da porcada. Vamos arrebentar. E não é pra ter dó da Domênica, não. É pra zoar. Pra zoar muito. Você, Azedão, zoar muito a Domênica. Abraço. Ele foi calmo. Deixa ele. Deixa ele. Primeiro que o cara rico não zoa o mendigo. Eu não faço isso. Primeiro, o cara rico não zoa o mendigo, que é essa sacanagem. Primeiro, entendeu? Que ele não falou comigo. Segundo, como disse. Falou azedão, você respeita, hein? Cala a boca aí, ô trouxa. Segundo, que. Fala, pede pra esse trouxinha aqui. Deixa ele falar. Trouxinha. Pede pra ligar aqui na quarta, rapaz, também. Liga na quarta aqui pra falar comigo. Boa noite, trouxa. Galera. Aqui é o Fúria. Queria deixar um abraço especial aí pro Mota. Mota, tamo junto, força aí. E amanhã a gente é tricolor. Vamos ganhar. Com ganso ou sem ganso. 65 mil vozes aí levando o São Paulo pra vitória. Tamo junto. Boa, Motinha vai voltar em breve. Fala, galera do estádio. Aqui é o Natan, São Paulino de Cotia. Amanhã estarei lá mais uma vez para incentivar o nosso tricolor. E depois do que eu vi hoje na televisão e nos comentários aí, o Neto falando que a gente não passa, aí é que eu renovo minhas esperanças, viu? Tricolor 2x0, Cagliari. Chupa, mano. Chupa e pedala que vai ser tetra, mano. Peraí, o Mané falou isso mesmo? O outro lá falou? Véio, onde ele viu a H ali? Ô, Sombra, desculpa, vocês passaram mesmo, velho. O outro falou lá. Falou, deu zica, hein? Puta, aquele lá, meu Deus. Por que boa parte dos torcedores de São Paulo falam Cagliari, velho? Onde eles viram a H? Mas se fala... É Cagliari, porra. É isso aí. Tá errado. Tudo tá errado. Tá errado, é Cagliari. Mas se fala, é meio que castelhano. E se eles gostam do Cagliari? Cagliari. Não, tá errado. Olha o RG, mandou uma e ninguém percebeu. Se eles gostam do quê, RG? Do Cagliari. Ah, Cagliari. Você é essa peca. Fala, galera do estádio. Aqui quem fala é Daniel da Zona Leste. Uma pergunta aí pro nosso querido Domênico Gato. Dodô, que time você escalaria aí pro Palmeiras com tantos desfalques? Qual time você mandaria pra campo pra pegar esse time do Santos aí, desse trouxa do Azedão? Valeu, galera. Abraço. Eu sou otário, já peguei a sua mãe, já. Já peguei sua mãe, rapaz. Ah, juiz, se ferrar, otário. Que isso? Não, peraí, eu tô discutindo aqui no telemático. Você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma o cartão amarelinho aí pra você. Tomou amarelinho, trouxa. Tá vendo? Eu tava discutindo o telemarketing aqui no celular, pô. Só 3 horas do telemarketing. Juiz Macedão. Olha, recebi duas informações aqui. O juiz agora tá... Viu, mano? Sim. Uma de que a multa do Ganso é de 25 milhões de euros. 25. E uma outra informação que vem aqui, é um amigão nosso, que diz que o Ganso teria pedido pra sair. Teria picado a mula. Agora, eu não acho que o São Paulo, mesmo assim, vai deixar sair a troco de banana. Então, Sombra, mas se oferecerem em torno de 20, vai sair a troco de banana. Você acha? São Paulo vai pegar. Não vai sair a troco, vai sair. Eu falei, mas se aqui, sair a troco de banana, eu falei aqui, o Leco é que vai ser o banana. Eu falei aqui há 3 semanas atrás, falei, vai custar caro pro São Paulo o Ganso. Os caras, o São Paulo, o Ganso, ou ele, os agentes dele, procuraram o São Paulo 3 vezes pra renovar o contrato. 3. As 3 vezes o São Paulo não deu nem aí. Depois veio a proposta de 13 milhões de euros do Napoli. São Paulo falou não. Agora, aí o Ganso resolveu jogar bola pra caramba, o São Paulo tá indo atrás pra renovar. Vai custar caro, muito. Vai na minha. Não, ok, vai custar caro. Vai na minha. Vai custar caro, beleza. Mas eu não venderia troco de banana. Não, não é troco por de banana. Por mim ficaria, pra troco de banana, não. Pra mim ficar até setembro. Lógico, não é você que vai arcar com a consequência. Aqui, que consequência? Aí é fácil. Qual é a consequência? Aí é fácil, mano. Globo Esporte, ó. Ganso pede para jogar no Sevilha e Leco espera receber proposta melhor. Então, não vai ser pelo valor da multa. Mas não tô dizendo que vai ser pelo valor da multa. É que nem o Luiz Álvaro fez com... Você acha que chegar a quanto que vai? É a mesma coisa que o Luiz Álvaro... mínimo 6 de euros, senão não vai. 6 milhões de euros? Eu acho. Mano, é 8? Pro São Paulo. Pro São Paulo. Ah, pro São Paulo? Pro São Paulo. E aí seria quanto total? O Leco não pode ser nesse momento. O Leco, que eu acho que faz boa gestão. O Leco, nesse momento, não pode ser frouxo. 6 milhões de euros para o São Paulo? Porque a torcida vai exigir uma reposição de jogador. Tem que fazer o que o presidente do Santos fez com o Lucas Lima. É só 10%, mas eu quero X por esse 10%, senão não sai. Quanto o São Paulo pagou no Ganso? Ah, na época gastou 16 milhões de reais. Tem que ir no mínimo por isso aí que você falou, para pelo menos valorizar, né? E ter uma compensação para trazer um outro jogador. Porque a torcida vai cobrar. Lógico. Torcida vai cobrar. Exatamente. É igual o Modesto Roma fez. Agora sai. Sombra respondendo. A pressão por uma possível reposição à altura começa agora, já. Começou agora, viu, Léo? Respondendo o ouvinte, Sombra, eu acho que o Palmeiras deve jogar com esses três na frente, que são os desfalques principais aí. O Gabriel não joga e nem o Roger. Acho o Beto que deve jogar. Dudu deve jogar o Barrios, porque ele gosta de um centroavante quando não tem essas opções. A gente gosta. É. O Barrios centralizado e deve jogar o Eric, que tá indo bem, né? Que foi bem nesse jogo. E acho que deve jogar Cleiton Xavier na meiuca. Deve fazer Tietê e o Matheus Salles. Matheus Sal. E na lateral, o Jean do lado. Ó, o Zé Roberto deve jogar do outro lado, o Egídio. E os zagueiros estão ganhar do Santos na Arena, põe o Luan, já tá bom. Olha, vovô. Olha. Santos é time bom. Vamos falar da essa? Vou botar você pra chupar, viu? Não, você vai comprar um apartamento? O que é que você quer, hein, amigo? Você quer confiança? Então presta atenção. A essa tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul Horn e pra toda a família Esser. Vamos agora ao momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spark. Alô. Fruta que caiu, não acredito, baralho. Ó, truco. Caiu, Domênica. E aí, rapaziada, boa noite. Aí, rapaziada. Opa, quem boa fala? Noite. Boa noite. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Responde o cara aí, Benjamin. Tudo na santa. Meu! Cadê boa noite? Ninguém fala boa noite. Meu, cara. Boa noite, né? Gosto de ouvinte, amigo. Ô, velho, você falou? Não, Benjamin bufou. Ora, Benjamin, não fica assim chateado, não. Ô, velho, nome completo. Nicolas Faria. Nicolas Faria, e quantos anos você tem? A RG vai falar, se eu não fizesse, o outro faria. Ó, ferrou com sua que piada. Isso, mas que isso? Como é que é? Quantos anos, velho? 32. Você vai cair do burro. 3.2, ô RG. Não, não se preocupe, Domingo. Se eu não faço, o Ben já faria, entendeu? Ah, então, sensação, mudou. Mudou, trouxa. Trocadilho, nota 9.7. 9.7 é boa. Viu boa como puxador tá bom, tá bom. É sem beber, que hein? Lógico que é coerente. E sem beber, não bebeu ainda. É, até o ouvinte falou que foi bem. E o bairro? O bairro é Vila Leonor. Aí ele vem como agora? Aonde que é? Vocês estão falando em cima de mim. Eu preciso ganhar. Vai, bar, rápido. Se eu ganhar tempo. Opa, eu não uso aquele outro aplicativo. Vai, bar. Vamos, fala logo, bar. Quer ver? Pô, mas isso tá mais parecendo o Barney, meu. Copiou aí ou não, Ben? Aí, ó, tá vendo? O RG tá na maldade com você. Eu que eu não conheço. Você pesou na do RG no começo do programa, Lauro? Você vê quem aqui é vingativo e rancoroso. Mas o RG tá sendo. Porque ele ô, tá Beninha, deixa eu falar aqui. Ô, meu menino, pô, eu faço conta do elogio pra você. Você vai ficar em cima do mundo atirando bolinha de gude agora? Você tá vendo que o ouvinte tá falando, RG? Não, mas você tá na maldade com ele. Porque ele foi infeliz com você no começo do programa. Ah, ele foi infeliz. Gente, só um minuto. Eu sou infeliz. Pera aí, o cara tá te chamando, não, porra. Não, pera aí, gente. Eu sou infeliz. Ele comparou Jancheira com Neymar, Ronaldo Fenômeno e eu que sou infeliz. O Jancheira é da hora, hein, Beija? Amigão, Vila Leonor, que eu conheço, é Zona Norte. Tá certo. Ô, Benja, eu liguei porque, irmão, você ontem cometeu um sacrilégio. Normal, isso é normal. Acabou o programa. Normal. Não, calma, pode ser que eu tenha cometido, calma. Olha que humildade, hein? Vamos ver. Guarda a ferradura, hein? Você que é um amante, eu fiquei até decepcionado. Guarda a ferradura, hein? Bom. O que foi que ele falou? Sobre? Você falou o seguinte ontem, você chegou e falou assim, meu, o Sony foi morto porque ele nocauteou o Carlo lá, ele bateu no Carlo, e na verdade ele não foi morto por isso não, hein? Ele foi morto porque ele orquestrou e matou o Bruno Tatália. Então você é Tatália. Não, então você é chefão. Então eu não cometi. Eu não o atentado contra o povo. Nossa, contra tá chamando, não. Então eu não adoro. Eu adoro. É, eu não com o Benji, hein? Não, eu não cometi isso. Eu já nem conhecia tudo isso. Peraí. Olha o Bá defendendo aí, Bá. Não, peraí, não, porque o Bá ouviu o que eu falei. O que eu falei foi o seguinte: o Sony tinha espancado o cunhado. Que ele havia sofrido o atentado. Calma. É. Aí depois. O que é isso que eu não tô entendendo nada? Não é pra ser isso. Ah, é chato isso. Aí fala de Game of Thrones. Ele tinha ameaçado, aí ele tinha falado pro cara: se você bater na minha irmã de novo, eu vou te matar. Exato. E aí, ela tava grávida, ele foi lá e bateu nela de novo. Aí ele bateu. Ele ficou bravo, eu lembro até a cena: ele vai, morde assim, põe os dedos na boca, entre os dentes. E sai. Quando ele sai, tem a cilada no pedágio, ele é assassinado. Isso, mas ele não morreu porque ele bateu no carro. Não, mas eu falei que ele morreu. Eu não falei que ele morreu porque bateu no cunhado. Eu falei que ele tinha batido no cunhado e foi assassinado quando ele foi lá pra matar o cara de novo. Presta atenção, velho. Assistiu tanto filme que misturou tudo. Não é, o cara tem dificuldade de compreensão. Guarda a ferradura, porra! Aí, beija seu coxinha. Cartão amarelo pra você aí. Porque o Sombra tá mordidinho. Porque eu falei do ganso. Aí ele veio com essa vingancinha barata dele. Pergunta pro Bá. O Bá tava aqui do lado. Peraí, eu tô falando. Fica quieta, menina. Deixa ela falar. Pergunta pro Bá. O Bá tava do lado. Pergunta se eu falei que ele foi morto. Por quê? Espancou o irmão. Tá bom. Vai, Daniel. Fala, ouvinte. Eu também já vou chegar. Feriado é chato também. Pessoa, é momento sem parar, é um prazer aí estar falando com vocês. Boa, consciente. Só o Hero me ajuda, a ser um novo herói para o São Paulo. Você ganhar a camisa oficial, vai poder retirar a partir do dia 7. Legal, Sombra. Sua nova linha Busano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. É um kit top também do desodorante Extreme. E é isso aí, amanhã é 4x2 tricolor. 4x2? 4x2, 4x1 ou 4x2 e vamos que vamos rumo ao tetra. Soletre! Treta! Você é demais, brother. Você sabe que. Fã, cara. Obrigado, parabéns, cara, valeu. Meu, de verdade, você é sensacional, cara. Amigão. Valeu, cara. Dizem pelos lados da Argentina que um dos técnicos cotados a ser convidado para a vaga do Tata Martino. Para a seleção argentina seria o Balsa. O Balsa, um tempo atrás aí, acho que não foi nem um mês atrás, falou assim, que ele não trocaria hoje o São Paulo nem pela seleção argentina. Você acha que ele manteria a palavra? Ou você acha que... a língua, né? Nossa, eu cheguei a ler também a respeito dessa nessa entrevista e assim, eu acho que ele já é um cara realizado com relação ao profissional dele em clube. Se for essa proposta for concreta, acredito que ele deva aceitar sim, porque é o sonho de todo treinador, acredito que seja isso, o ápice da carreira do treinador, seja treinar a seleção do seu país, né? O Balsa foi convidado? Não, dizem que ele cotados cotados a ser convidado para técnico. O Balsa é o Tele Santana na frente do Tata Martino. O Tata Martino é um ser iluminado que conseguiu dirigir o Barcelona e foi mal. E conseguiu pegar a seleção da Argentina com o Messi e companhia e vai mal. O empresário dele é o mesmo do Douglas. Esse empresário é bom. Ô, Nicolas, então deixa o seu palpite pra amanhã, cara. São Paulo e Atlético Nacional. É isso aí, ou 4x1 ou 4x2 pro Tricolor. Não, 4x1 é melhor, né? 4x1 é melhor ainda. 4x1, mas o Denis não inspira muita confiança, não. Então. Sombra, meio complicado. E criou-se uma coisa de muitos torcedores que falam assim: não, o Denis ainda de camisa azul chama. Se for 4x2, passou? Não. Não? Não. Não, se passar, na garantia, passou? Não. 4x2 fica difícil. Complicado, Domênico, é difícil. 4x2, os nego mete 2x0 lá, deles. Mas se São Paulo fizer 3x1. Né? Eu vou sugerir algo que pode parecer constrangedor, mas eu acho que pode auxiliar o Denis. Mas que será? O que vocês acham do Rogério Ceni colocar uma cadeira ali do lado do gol e ficar ali assistindo o jogo do lado do Denis, cara? É verdade. Bem constrangedor. É verdade. Aí ele toma mais. Bem escalado. Vai intimidar, mano. Mas ó, é igual quando teu pai vai fazer você vai fazer uma prova e teu pai fica na sala, sabe? Você acha que vai fazer isso? Geralmente acontece com um aluno que tá na recuperação, cara, muitas vezes. Não, imagina. Comigo nunca aconteceu isso. E eu fiquei todos os anos em recuperação. Ah, mas peraí, você tá falando que seus pais eram ausentes? Não, mas eles não faziam pressão, já era ruim, imagina agora. Com isso, mano. Quem ia nas reuniões de escola, seu pai ou sua mãe? É, uma época eles tinham vergonha, nem iam mais. Mandava, assistência social, foi. Mandava a moça que trabalhava em casa aí, amigo. Isso é curiosidade, você estudou até empregada. Eu acabei, a faculdade, fiz parte de TV. Não, eu estudei no Colégio Santa Clara, muito colégio, muito bom. Eu tive que terminar no supletivo os dois meses porque eu ia repetir. Tá bom, então, Nicolas. Eu repeti a sexta série, o pré-3. Ô, Nicolas, você quer chorar do filho aí do Lugano? Um abraço. Um abraço aí pra todo mundo. Amo ela aí pra minha noiva, que é aniversário dela hoje. Um abraço aí pra todo mundo. Qual o nome dela? Sandra. Boa, Sandra. É nós hoje, hein? Sombra. Junto aí. Rapidinho, ouvinte. Parabéns, vocês são impagáveis. Sensacional o trabalho de vocês. Ouço desde 2002. Sou muito fã. Eu, no momento, tô em casa agora. Não é algo só ouvir no carro, eu tenho o hábito de ouvir realmente. É sensacional o trabalho de vocês. Obrigado. Assim. Muito obrigado. Parabéns e espero ter o prazer aí de conhecer algum de vocês quando eu for retirar minha camiseta. Com certeza. Deus quiser. Vem isso aí, velho. Programa aí. Chega mais pra fim aí da tarde. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pra ver chega o programa. Lá pra 5h30. Uma pergunta fera, né? Uma pergunta fera pros São Paulinos. Vocês preferem ganhar de 1-0 ou 3-1? Não é sério? Não tem piada. Aí, ó. É 1-0 é melhor. 1-0. É claro. Não, 3-1 é melhor. É, não tomar gol em casa. Não, você tá ferrado. Mas tem que ganhar 2-0. Desculpa essa, acabei com você, ó. Não acabou não. 1-0. O Sobra não sabe a resposta ainda. Não sabe a resposta. Pô, 3-1 é melhor. É 2-0 lá, vocês perdem, né? É o melhor 1-0. Imagina, você vai trocar uma diferença de 2 gols. O ouvinte concorda comigo. Você tá acreditando que 2 por 1? Não é isso não, é não tomar gol em casa. É melhor você ganhar de 1-0 ou 2-1, aí teria anexo. Deixa o Sombra responder. Ah, mas aí é óbvio, não precisa perguntar. Essa outra também é óbvia. É que 3-1 você toma gol em casa, né? E daí? Mas se você tomar um gol lá, tem a diferença de 2. Se você tomar um gol lá, continua classificado. Mesmo assim, se você tomar 2, eu prefiro ganhar de 1-0 em casa. O problema é que tomar 2 lá com o Denis no gol é muito fácil. Aí, ó, chupa essa. O negócio é o seguinte, vamos lá. Gerei discussão, isso é jornalismo, Bapre. Não, não é isso. É que você está tentando defender uma tese que não tem defesa. Uma coisa é você trocar uma diferença de um gol por uma diferença de 2 gols. Tá na clara. Mesmo que você, Imprexel, você tome um gol, tá na cara que uma diferença de 2 gols é muito mais vantajoso. Não acho, né? Nicolas, um abraço, boa noite. Um abraço pra vocês, aí fiquem com Deus. Até mais, vamos lá. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Tá doidinho. Tá doidinho, tá louco. O oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Oi. Oi, quem fala? Oi. Léo Gonçalves. Léo Gonçalves? Que mais? Isso, Vicente Leonel Gonçalves. Cacete, consegui. Vicente até Leonel que... Gonçalves. Ô, desculpa aí. Ah, nós? É, você me deixou louco. Quantos anos você tem? Velho, 52. RG. Sim. 5.2, hein? Ah, mas isso aí é a Amandinha que costuma falar. O quê? Como é que ela fala? O que que quando eu ela falo? Tá com o colo do Shadow, ela vai ao Léo. Sensacional! É o Léo. Sensacional! Não, Amandinha? Até ronca, né, Amandinha? Não dá pra ficar muito no colinho dele. Por que, Amandinha? Ele é pequenininho. Ô, velho... E sim. O bairro? Bairro, eu tô no Campo Limpo. Legal. Já vem aí, conhece bem. Difícil um lugar em São Paulo que seja limpo, hein? Mas ainda bem que tem um Campo Limpo. Pelo menos o nome, né? Os hospitais. Verdade, mas eu cresci ali no Brooklyn. Jogava muita bola com o Márcio Rivelino e com o Rodrigo, irmão dele. Mesmo, é? Ah, é? Ah, então você tava bem, hein? Quem que jogava mais, o Márcio ou o Rodrigo? Quem jogava mais? É. O Márcio era um pouquinho melhor, mas também não era isso tudo, não. O melhor mesmo era eu, né? Você era melhor que os dois? Sim, era melhor que eles. Mas você jogava futebol na rua com eles? A gente jogava ali num campo que tinha na rua, ali a Cancioneiro de Évora, ali próximo, que hoje é uma quadra de tênis do Riva. É de tênis ou de futebol mesmo? Não, agora acho que, não sei se é tênis ou futebol, faz tempo que eu não passo lá. Mas sim. Eu sei que no começo era tênis, né? Ah, mas era quadra, né? Porque o pai dele, o Márcio, o Rodrigo, os pais nunca permitiram eles jogarem bola na rua, né? Não, é verdade, era quadra mesmo. A rua era coisa de maloqueiro, não podia jogar na rua. Não, lá era tranquilo. Eu morava na Jaquim Guarani, ali em frente ao campo, o Banespa, o Brugalho é bruto velho, né? É, não podia porque machucava o dedão, arrancava o tampo do dedão, essas coisas. E agora, o Rodrigo era São Paulino e o Márcio era São Paulino. E você? Eu sou São Paulino também. São Paulino, é três tricolores. O Márcio é São Paulino? Oi? O Márcio é São Paulino? Você tá de brincadeira, é, né? Mesmo? É, Márcio é corintiano roxo, tá louco. Não, o Márcio é São Paulino. Márcio é corintiano. Mas, ó, a RG citou algo que faz muita falta hoje pra molecada, cara. Então, jogar bola na rua e arrancar na rua é legal, o né, tampão mano? Do dedo, RG. Não, arrancar não é legal, mas jogar futebol na rua... Mas sabe o que tem que arrancar, legal, sobrar? É isso daí cria anticorpos na molecada, cara. Aí corria... Isso hoje cria a molecada fica muito doente por causa disso, cara. Corria, enfiava o pé no tanque, abria a torneira e vamos. É muito quintal e tapete da sala, velho. Ninguém mais vai pra rua jogar bola, se atropelar. Também não dá, meu. Você vai jogar bola, o bandeirinha é o traficante... O juiz é o bandido. E a raspada no dedo no carrinho de rolemã? Nossa, uma vez meu primo passou por cima do dedo, arrancou a unha. É, mas segura, tinha que segurar. Que vi, tinha que segurar por baixo. Ô, Léo! Quebrou. É bons tempos mesmo, esse negócio de jogar bola na rua era bem legal, cara. É, não, bacana. Ô, Sombra, eu quero participar do... Do Estádio 97 no... Hã? Não. Eu quero ir no Estádio 97. Não, pô, você tá parecendo o Diego Souza ontem, que não sabia o nome do Rogério, que era do São Paulo, você viu? Ele ficou Dudu. Cara, qual que é o nome do atacante aí? Dudu. Rogério. Polícia. Legal, polícia. Não, eu tô nervoso. Nota do polícia, Benjamin. Nós não temos... Faz 3, 4 anos já. Nós não temos mais ingressos pra torcida Estádio 97 no Camarote Único, entendeu? Já acabaram. Entendeu? E do Hero, posso fazer? Você pode, você deve. É, dá uma força aí, Sombra, por favor. Ai, ai, ai, mas quem tem que te dar força é o Hero, porque o Hero... Olha, eu vou falar uma vez, aí... É que a Juliana Porfírio tá falando assim, Sombra, seja bonzinho com o povo. Tem que falar assim, ó, o Hero me ajuda. O Hero me ajuda. A ser... A ser um novo herói para o São Paulo. Para o São Paulo, aí, tá vendo? Tá vendo, bonzinho. Beleza? E do... E da Bozana. Tem que falar o seguinte, velho. Vamos lá. Só Bozano, vamos lá. Só Bozano me garante três. Só Bozano me garante três vezes mais. Ah. Um barbear perfeito? Não, proteção e diversão. Proteção e diversão. Separou, mano. Separou, não foi? Ganhou um kit top aí do desodorante Extreme, velho. Isso aí é top, hein? Ô, meu, vocês são demais, hein, cara. Valeu, Clóvis. O programa é show de bola, hein? Fazer uma pergunta pra ti aí, olha. É, saiu nos últimos momentos aí a informação. Acho que é do Ale Lozette, até do Globo.com, dizendo que o Ganso teria pedido pro Leco para ser negociado com o Sevilha. Aí o Leco falou assim, que quer uma grana a mais. Você acha que ou paga o que São Paulo quer, ou você acha que tem que liberar pelo dinheiro que vier? Porque senão o jogador vai ficar mimimi. Cara, liberaria na boa o Ganso. Deixa ele embora, mano. Qualquer dinheiro? É, não qualquer dinheiro também, né? Mas foi isso que eu perguntei. Pegar uma, pelo menos uma grana aí que... Quanto é uma grana boa pra pegar aí pra... Ah, uns 8 milhões de euros tá bom, né? Mas de 8 milhões, quanto vem pro São Paulo? Não, 8 pro São Paulo. É 30% do São Paulo, né? 32%. Não, mas ele falou 8 milhões total. Pelo amor de Deus, se o cara... Mas quanto que é pro São Paulo? Aí que tem dos 8, você pega 32, seria 2 milhões e meio de euros. Aí não vale, né? Não vale, tá louco. Mas você acha que pega mais? Eu não sei se pega mais, hein? Não, São Paulo, no mínimo, tem que pegar um pouquinho a mais do que pagou, né? Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Não vale, pô. Da série Perguntas do Impretzel. Perguntas do Impretzel. Perguntas do Impretzel. Eu editei essa vinheta no meu programa de edição do Windows, que vem. Pega a pergunta aí, vai. Perguntas do Impretzel. A pergunta é o seguinte: será que essa possível contusão do Ganso não tem a ver corpo mole pra ele renovar? Olha aí. Boa pergunta essa, hein? Isso, obrigado pelos aplausos. Você tá se aplaudindo. De nada. Só um absurdo. Até veio até o Vinte que mandou, isso aí deve ser teatro. Falei assim, gente, quando o jogador tá contundido, você tem exame de imagem. A pergunta foi coerente, tá vendo? É verdade. É maldoso, isso é coisa de gente maldosa. Olha, o São Paulo gastou 16 milhões de reais com o Ganso. Então, isso, Foi há 3 anos e meio. Vamos colocar aí 35% de correção? Mais 35%. Vai dar 21 milhões e 600 mil. Se divide isso aqui por 3,65, que é mais ou menos a cotação do euro, daria em torno de 6 milhões de euros. Eu acho que o São Paulo seria justo aí 6 milhões de euros pela parte dele. No mínimo, Sombra, tem que pegar esse dinheiro. No mínimo esse dinheiro. Não, se não pegar, não vale a pena. Menos que isso não dá, hein, Leco? Menos que isso não dá, hein? Aí é que tá. Fala, Ganso, você tá afim de ir embora? Ó, só que eu preciso desse dinheiro aqui. Eu quero recuperar esse dinheiro. É, porque, meu, eu gastei isso pra te trazer aqui. Eu acho que não vai liberar por menos. Tem que chegar e conversar com o jogador também. Falar, 6 milhões de euros, você vai no mercado, você compra alguém. Ah, por menos que isso. Não é fácil. Não compra, talvez, num nível desse aí, porque o Ganso tem um nível bacana, né? Hoje tá um nível, tá complicado de meias, né? Ah, mas esse... olha, no futebol sul-americano, você vai ver, você vai procurar. Esse Guerra aí do Atlético Nacional da Colômbia, tem 30 e poucos anos aí, bom jogador. Ah, teve um ouvinte que mandou pra mim aqui, teve um ouvinte que falou que é bom jogador. É bom jogador. Eu não vi. É bom jogador. Eu tenho comentado que é bom jogador. É bom jogador. Fala, meu. O Corvas, o que você acha dele? Vai ter mais um... Ele vai ter mais um Centurion? Cuevas. Não, Cuevas. O cara fez dois jogos, pelo amor de Deus. O que eu tenho pra falar do Cuevas por enquanto é só coisa positiva, mas também não vou ficar agora. Dois jogos, pelo amor de Deus. Não, é verdade. Vamos dar tempo, né? Mas não dá tempo igual tá dando pro Centurião, né? Pelo amor de Deus. Não, né? O Centurião já teve todo o tempo do mundo. Né? Pelo amor de Deus. Que o São Paulo não tenta o Dátulo, hein? Tá o Centurião e o Denis já teve tempo demais, já tá. O cara é bom. Extra. É, não sei, né? Não sei, eu queria entender por que tá tanto tempo na reserva no Galo. Tem 550, parece ele fute, pô. O cara contrata todos os atacantes do jogo. Boa noite pra você, obrigado pela audiência. Ô, muito obrigado, meu, vocês são pagáveis, hein? Boa, aí sim, velho. Obrigado, mano. Valeu, eu ouço vocês todos os dias, cara. Todos os dias, já vem aí no trânsito aí, ouvindo vocês. Aí, então, legal. Parabéns aí, tá? É, valeu, obrigado. Together, velho. Valeu. Esse é o Estádio 97, é o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco! Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? Ah, de nada. Obrigado. Alô? Alô? Fala. Alô, é. É, André? Fala, André, tudo bom? Tudo bom, e você, Dodô? Vamos, André do que o nome completo? André Luiz Brito Souza. André Luiz de Souza? Brito Souza. Ah, e quantos anos você tem? Brits. Tenho 32, Dodô. 3.2, RG. É... Hoje. Hoje? É. Terça. Terça-feira? Muda? Hoje. É porque ontem eu sei que seria outra coisa, né? Mas hoje já... Ontem seria. É, mas... Por exemplo, amanhã já mudaria de novo. É, mas tá assim... terça-feira. É, mas se o cara der um brito, eu escuto, entendeu? Que ele fala muito baixo. É. Sensacional, hein? Entendeu? Essa foi sensacional. Trocadilho. Nota 69. Ah, tá bom. 69 é legal. 69 é gostoso. Assustou de verdade essa vez, hein, gente? 69 é top, hein? Top. Hoje tá bom, hein, pro tapa na camurça. Eu também acho. Eu e a Domênica fazemos o 61. Quer com a tua mãe? a Domênica é a mãe desse trouxa. E qual que é o... É o 61. 61. É que um fica de lado e o outro tem um pino. Olha aí, beija. E qual que é o bairro aí? Aqui é Barra Funda, Dodô. Ah, e é facinho. Sim, fácil. Zona Oeste. Oeste. Barra Funda aí do lado do Bom Retiro, pô. Boleza, hein? É o time? Que tricolor, meu filho. Tricolor. E aí, amanhã, amanhã o que, que é mais importante? Você acha que, assim, cara, lógico, a ausência do Ganso e do Kelvin são sentidas, né? Que o São Paulo tava bem com os dois, né? Mas você acha que amanhã vai ser um jogo que vai ter aquele lance de você precisar muito da técnica do jogador, ou vai ser aquela coisa que você vai precisar muito da garra, do psicológico, da torcida empurrando constante? Você preferia amanhã jogar completo, sem torcida, ou com os desfalques e o Morumbi lotado? Ah, não, sempre o Morumbi lotado, ô Sombra. É uma boa, verdade... é uma boa questão essa? É sim, é uma boa questão. Completo amanhã... sem torcida ou com Morumbi lotado e menos Ganso e menos Kelvin? Não, Morumbi lotado sempre, né? A gente vai chegar lá, botar pressão pra caramba. Independente do time, era bom estar sempre baseado no Bowser é aquilo, vai ser uma bicuda do Michel, uma rebatida pro Calieri, uma casqueta do condomínio no escanteio, 2-0 tá bom pra gente. Olha, o cara cornetando o Rodrigo Caio. Mas, ô Sombra, é importante, velho. Eu acho que nesse estilo de jogo aí, Libertadores, tem que ter muito mais raça do que qualquer tipo de coisa, viu, velho? Porque... É psicológico, é muito mais. É jogo de porrada pra tudo quanto é lado, velho. Não tem conversa. O juiz deixa comer, solta o pau, velho. É difícil até você desenvolver muito o jogo, né? Porque, mano, quem tiver... Não tem jeito, velho. Quem tiver mais equilibrado... Claro que se você tiver um time legal pra você administrar, é legal, mas... Não é o caso, talvez, aí, né? Nem o São Paulo, nem o Atlético, talvez tenham as melhores, que tinha melhores, né? O São Paulo até melhorou um pouquinho, mas o São Paulo perdeu alguns desfalques aí. Olha, como o São Paulo tem o Maicon, que vai bem de cabeça, o Rodrigo Caio também, eu acho o seguinte, tem que transformar qualquer cobrança falta, de falta na intermediária. Falta, escanteio. Tem que transformar assim, é, meu. Porra, sabe é quando o cara tem uma sensação de cobrança de pênalti? Bola do jogo. Mas é por isso que eu acho, São Paulo, que com a ausência do Kelvin, o São Paulo deveria colocar o Allan Kardec. Porque o Allan Kardec é um cara que tem uma estatura boa também. Mas não vai jogar ele? Ah, mas o Caleri não. Também vai bem de cabeça. Então, mas é que tá, você coloca os dois, eu jogaria com os dois. Apesar do Bausa não gostar muito aí dessa situação de jogar os dois ali, porque entende que os dois têm a mesma característica, eu até concordo com isso. Mas o Allan Kardec, ele tem essa função de poder sair um pouco mais da área. Ele jogou assim no Santos. Quem joga de meia? São Paulo. Ah, ele vai jogar o Hudson, vai jogar o Sean Schmidt, vai jogar o Thiago Mendes. Não é igual. Os três vão jogar. Então, não é igual o... Juntos com o Michel Bastos, né? Junto com o Michel Bastos é o Caleri mais um. Acho que a dúvida é mais um. Se vai ser o Ítalo, se vai ser o Luiz Araújo. Eu tenho uma pergunta, né, Sombra? E na frente quem? Na frente o Caleri e quem mais? É sério, essa pergunta é séria, né? Fala aí, ô, em pretzel. Porque, olha só, onde eu vou, hein? Porque o zagueiro Maicon, eu vejo qualidade nele, no toque de bola. Mas já falou sobre isso. Por que não põe ele de meia amanhã? Olha, no gol ele já sabe jogar, só falta descobrir que ele pode jogar na meia. Põe ele de meia armando. Quem joga na zaga? Aí, ó. Acabei com vocês aí, ó. O Benjamin tá até perdido ali. Mas é isso, uma área de rapina? Fala, André. Eu acho que amanhã, aquilo na Bafa, o Michel dando aqueles chutes dele e sobrando pro Calera entrar rebatendo, eu acho que vai ter que ser isso. Amanhã é Morumbi empurrando todo mundo. Mas você já viu que em Libertadores é muito difícil você ver jogadas de gol que são assim, você fala assim, bem construídas. A maioria, mano, eu posso estar errado, pelo menos no olhômetro, a maioria é meio assim, né? Vai que vai, bate, rebate, vai, bola na área, é meio loucura o negócio. Ah, porque a maior parte dos jogos, Sombra, ainda mais agora nessa fase de semifinal, são jogos nervosos, cara. É difícil você pegar aí time entrando, tocando a bola, parecendo o Barcelona, velho. Até pode acontecer, mas é mais difícil. É isso aí. André, o Bausa falou que amanhã vai entregar a vida, então eu acho que tem que ser esse espírito. Vai o quê? E tem que entregar até a vida amanhã, já porque... Ah, claro. A missão já foi cumprida, é pra chegar até lá. Então mas agora entrega a vida, pode... vamos ver onde a gente chega. Não pode não, velhinho, você tá louco? De entregar vambora, a vida vambora. Acaba amanhã, velho. Pô, tem que continuar a vida. Vambora. Ô Sombra, deixa eu só te falar uma coisa, aqui tá pipocando aqui meu celular, eu acho que eu tenho Hero pra... Pra ser o super-herói com São Paulo, né? O Hero? Não, peraí. O Hero me ajuda... A ser um super-herói pro São Paulo. A ser um novo herói para o São Paulo. Novo herói para o São Paulo. E você ganhou a camisa oficial do Tricolor, tem que retirar a partir do dia 7, tá bom? Perfeito. Amigão, você tem alguma predileção por número? Que vai pro inferno, que número? A camisa vem sem número. Ô, mano, eu não sou igual você que usa PP, não, meu. Aqui é. É número nas costas, normal, seu Jeg. É a camisa tamanho único. Não, ele não tá falando de tamanho, tá falando. Nossa, cara, que é burro, velho. Nossa, Zé. Número que era 10 do maestro, se for. Mandar um chupa pro Zante Ganso aí, que tem no programa e fora. Tem um amigo meu que fala que é carro batido, mas ele é invejoso. Sardinha invejosa, né? Oh, respeita aí, ô otário. É melhor um GM batido que um carro russo inteiro. Exatamente. Então chupa Betinho, viu? Camarada meu. Ah, o Betinho, né? Ah, eu sou acompanhante, né, ó? Aí, você tá estressado com a sua camisa PP, mano? Relaxa, cara. Sabe de você. Olha, o cara achou que fui eu, esse é burro mesmo, né? Um abraço, André! Obrigado. Valeu! Eita, nós, esse é o momento sem parar. E troquei as caixinhas do meu carro lá. As caixinhas de separar? É. Caixinha que nada. Agora tem caixinha. Adesivo. Nada de caixinha. E agora tem toda a comodidade. Ficou mais bacana o meu carro. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem, hein? Porque com um único adesivo, eu passo por pedágio, por estacionamento e nem me preocupo com catando moedinha, ticket, essas coisas chatas, né? E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer dele. Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Sim. É fácil, você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, tá sempre à frente. Boa. E é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Ah, olha aí. Quem vai falar do Extra? Quem? Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E olha, segura o coração. Amanhã é dia, minha gente, é dia de jogo, dia de chamar os amigos e a família para sua casa. Precisa tomar aquela Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar, lógico, Itaipava. O Estegol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. E aí, tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas, meu amigo, é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens, Bá. Sim. Já passou lá na frente? Já. Eu já entrei, não passei só na frente, não. Bacana. E 30 mil itens das melhores marcas. E ó que bacana, as marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker vão levar você para assistir ao timaço do Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo. Você pode viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir esses craques de bola. Quer saber como que você faz para participar? Vá até uma das lojas do Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Show de bola. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto, você já está concorrendo. A promoção foi prorrogada até 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. Tem duas em São Paulo, sem uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estágio 97. Também no oferecimento de Eliar. Você merece Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Velhinho, quem ganhou aí os prêmios? Ah, você quer saber do boné? Boné Estádio 97 Vista Aérea. O Vicente Leonel. Vicente Leonel, parabéns. 3 dias úteis para retirar. A camisa com apoio de fitcamisetas.com.br. O André Luiz Brito. Também parabéns a ele. O jogo de dados do Sem Parar. Sem Parar, o Leandro Alves. Leandro Alves. Esses são os vencedores de hoje dos prêmios. E você que foi ganhador da camisa oficial do São Paulo, com o Hero, o antivírus da Hero, você tem que retirar suas camisas do São Paulo a partir do dia 7 de julho, tá bom? Parabéns a todos. Quinta-feira, né, Bá? Quinta-feira. Legal demais. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa.